ar, estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Extra! Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Tá no ar, estádio 97, aqui na Energia. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Ah, é nós, né? Beleza? Tamo aí, né? Ah, meu Deus do céu. No gelo. Ah, eu tô nojento hoje. Estúdio gelado. Hoje eu tô nojento. Ah, mas eu falei. Ah, hoje eu tô nojento. Você tinha que dar o crédito a quem único que falou que São Paulo não ia cair. Eu. Não, não foi só você. Como assim? Sim, falei assim. Pode escrever, o São Paulo não cai. Mas eu quando, falei, eu. Pode acabou, pegar os programas aí. Quando acabou o primeiro tempo, você falou o quê? Não, mas eu não... Benjamin, eu, mas eu tô falando aqui no programa, mas não é tipo, não, depois do primeiro tempo. Mas tu falou, eu não embaseio pro primeiro tempo. Ah, o Mano também falou. O Mano falou. E tinha três, mas três jogos. Aqui não, eu e o Mano só. Quem disse aqui não, que o São Paulo ia cair? O Benja assim, falou que acreditava que ia cair. Tinha chance, vocês falavam, tem chance, tem chance. Acreditava, não vai cair. Mais ou menos. Deixa eu te falar. Vai cair. Você assistiu o jogo ontem, Dodô? Não assisti, não tive a oportunidade de ver, não. Você. Não vi. Se tiver, o Mota não, nem tá aí, o Mota é desonesto, né? Uma pessoa que eu não tenho muito apreço. Como assim? Você tá batendo muito no Motinho. É pra parar? Ah, você não tem limite, meu. Qualquer, falando bate menos. Mas o que acontece? Qualquer torcedor de São Paulo lúcido que assistiu o jogo ontem, quando acabou o primeiro tempo, o cara tava de joelho, rezando e chorando. Porque ó, o primeiro tempo de São Paulo, você assistiu, São? Você tá louco? Foi uma coisa... Foi lamentável mesmo. Pavorosa. Tão pavorosa quanto os outros jogos, né? Horrível. Pavorosa. Só que no segundo tempo, a molecada... Aí, é, aí eu, quem primeiro, resolveu? A molecada. Quem resolveu? É. E foi... Bom, já estamos falando do São Paulo, não é mesmo? Então vamos falar das manchetes do Tricolor, né, Benito? Time grande balança, mas não cai, né? É, né, velho? Não, mas eu não me meto a falar isso aí, não, viu, cara? Dá uma respirada. Você sabe por que você fala isso? Mas é bom respirar. Não, você fala isso, não, mas time grande. Eu quero já ver, ó, time grande cai, mas gigante não cai. Time grande não cai. Time grande balança, mas não cai. Ok. Só que o ruim disso é que as pessoas. Até cair, né? As pessoas que estão lá, elas acreditam. Esse é o problema. Eu não posso permitir que elas acreditem nisso. É, e time grande não cai até cair, né? É. Esse é o problema. É isso, irmão, mas o. Você sabe qual é a estirpe, né? Ah. Ah, meu. Tá passando uma fome desgraçada, mas tá arrotando o peru danado aí. É verdade. Sei. Sabe como que é, né? Não mexa com o meu ego. Onde foi bem ele, né? As mudanças surtiram efeito. No segundo tempo, tava pavor. Foi bem ativamente. Acho que ele foi bem passivamente. Porque tava, acho que, numa coisa tipo assim... Vou jogar pra ver o que acontece. Meu, tem que... Alguém... Ô, você precisa fazer alguma coisa, porra. Sinceramente... Eu também acho que o São Paulo não tá nessa crise por causa do Ricardo Gomes. A coisa remonta há muito tempo. A passagem do Ricardo Gomes pode não ser tão feliz e colaborar. Mas não acho que o grande responsável pro São Paulo tá nisso. Como diz o Rodrigo Caio, pra mim um dos melhores do São Paulo, um dos que ainda merece vestir a camisa do São Paulo. O jogador de condomínio? O jogador de condomínio? Não, essa frase o Benja falou, mas ele já voltou não, não atrás. Foi o Benja. Não foi o Benja. Que Benja, não. Seu louco? Você falou também? De jeito nenhum. Não. Eu nunca falei isso aí. Não é engraçado você falar isso, porque no sábado eu conheci o assessor do Leco que tinha falado a frase. O Gaspar? Rodrigo Gaspar? É um careca, assim? É. É gente boa pra caramba, o cara. Ele falou pra ele, chegou pra ele e falou, porra, bem te falar, eu sou o cara que falou. Aí eu olhei assim, né? Ele falou, pô, fui eu que falei o negócio lá. Não postou no Insta. Aí eu falei assim... Olha o cara que falou que o Rodrigo caiu. Aí vocês acertaram. O cara é gente boa, ele virou pra mim e falou, pode falar, meu, errei feio, cara. Eu não deveria jamais ter feito aquilo. E pedir desculpa pro Rodrigo Caio um tempo atrás. Não, mas falei, tá é o típico. Também não vamos matar o cara por causa disso. Lógico, o cara errou. Claro, claro. Uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, é só através de Twitter. Mas é aquela coisa, gente. Ele é bonzinho. Não, não tô te debatendo se é bonzinho ou não. O inferno mas tá cheio de bonzinho. Dirigente tem que se despir de ser um torcedor. Eu também acho. Eu falei não pro pode. Cara, ele falou: oh, fiz uma bobagem sem tamanho. Eu falei, tá bom também. Pelo menos vou matar o cara também. Ele também não chamou o cara de ladrão, de desonesto. Eu não teria falado. Eu acho que se o cara tem um cargo lá, não fala, porque é jogador não do clube. Não pode, não pode. Agora ele falou que já pediu desculpa lá pro Rodrigo. Não, não, já se acertaram, já se acertaram. Mas então é como disse o Rodrigo Caio, eu também não acho que o principal mal seja o Ricardo Gomes. Agora, lançar jovem na gelada é o pior momento. E ele não pretendia lançar o Davi Neres, o David ou o Davi Neres. Ele não pretendia. Porque ele já tinha dado explicação dizendo que ele pretendia... Ó, lá atrás, o Ricardo Gomes estava lá. Pretendo lançar o jogador quando nós estivermos na parte de cima da tabela. Então, lançou ontem por puro desespero. E é verdade, o menino deu uma outra dinâmica de jogo. Verdade também que colaborou muito pro São Paulo. Um erro bizarro, né? Eu não sei se aquele erro tivesse... O São Paulo já tinha dado uma melhoradinha. Mas eu não sei se o Gum e o Marquinhos não tivessem cometido aquele erro bizarro. O Gum, e o véio. São Paulo tivesse Gum, achado aquele gol, se a coisa ia melhorar. Não sei. O Gum é uma figura, velho. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se o São Paulo se livrar do rebaixamento esse ano, o que agora caminha para se livrar, que o psicológico muda, né? Eu sei que a bola não muda, mas o psicológico muda. Isso não tem jeito. Se o São Paulo se livrar, deve sim mandar um presente. É que fica antiético mandar um presente. Mas mandar um presente pro Gum. Tinha que mandar. Mudou não tudo. Parece como um lance pode mudar um panorama. O lance do Gum ontem, a meu ver, foi determinante. Não, mas é que tá, Sombra. Eu tava vendo também a partida. É claro que o lance ali ajudou o São Paulo. O São Paulo acabou empatando naquele gol do Thiago Mendes. Mas o São Paulo já tinha mudado de postura com a entrada do David Neres. Já tinha, mas assim... O São Paulo já tava meio que naquele lance, assim, perdido por um, perdido por mil. Vamos pra cima e ver o que acontece. É verdade. O São Paulo já tava com um volume de jogo maior. O Thiago Mendes tinha perdido já um gol feito. Chutou lá na trave depois também. Então, querendo ou não, o São Paulo tava com um volume de jogo maior e o Fluminense, quando toma um gol ou quando se sente acuado, é um outro time. Até que o Fluminense, depois que tomou o gol, morreu em campo. Morreu. O São Paulo foi pra cima, fez o segundo e poderia ter feito mais. O time com medo de cair, no final... parecia o Fluminense. Que o São Paulo perdeu a chance de ganhar de 3. Foi mesmo. Poderia agora ter ganho de 3. Agora aquele Wellington do Fluminense, que ele fez com... Que golaço, defesa, né? Do São Paulo no primeiro tempo. Moleque, né, meu? Corre pegou pra Bufarini caramba. Pra dançar, ah, mas na boa. Bufarini? Aquele lance que gerou o pênalti. Só? Não, mas do Bufarini foram que ele três, deu... cara. Foi o Hudson, o Maicon e não, o Bufarini. Não, você tá falando do gol. Mas não dá pro cara passar do jeito que ele passou, mano. Na boa, com todo o mérito ao jogador do Fluminense, foi rápido, foi habilidoso lá ali pra... fora da área tinha que ter dado pra criar. Rapa. Lógico, mano. Lógico. Você vai embalo, com três mano. Jogadores, mas é que tá, ô é Bento. Você pega ali três jogadores que vão na marcação, você vê que ele passou por dois, o terceiro dá o chega pra lá. Velho, o jogador ele precisa... Não, mas é que tá, a falta é um recurso do jogo também. O cara não pode passar assim. Eu, se sou treinador de São Paulo, eu ficaria extremamente puto, por mais mérito que o jogador do Fluminense tenha tido, mas senta o pé, velho. Não é pra sentar o pé pra quebrar o cara e machucar, mas pra fazer a falta. Bom, mas agora eu vou te falar, o primeiro tempo, como disse o Benjamin, foi tenebroso. Tenebroso, né? Mas tudo bem. São Paulo, olha que coisa, né? Do limbo, você sobe tantas posições, você vai de 16º a 12º, né? Futebol é incrível. Aí, quando acabou o primeiro tempo, São Paulo e Ponte... ia ter 18 pessoas no Morumbi. Acabou o segundo tempo, o Morumbi vai estar cheio. Não, eu não sei se ia ter 18, viu? O desespero é grande, viu? Não, não ia. Ah, ia ter muita gente. Umas 30 mil ia ter. Se perdesse ontem? Eu acho. Duvido. Porque é a última... O suspiro. Ah, pessoal, São Paulo, pessoal terminar... joga em casa, né, meu? Ó, em 2013, o São Paulo esteve, sim, na zona de rebaixamento. E a torcida lotou o Morumbi, hein? São Paulo esteve lá dentro da zona. Não é que ficou na porta da zona perguntando se ainda tinha alguém atendendo. Não. São Paulo tava lá dentro da zona. A galera vai sim. Galera. Agora eu acho que domingo, sábado aliás, sábado, bom horário, 5 da tarde. Olha que horário, show de bola. É horário de verão, bom. Sábado, 5 da tarde, a coisa mudou. Lógico, não tá tudo resolvido, mas eu acho que agora a coisa se encaminha, né? Principalmente pelo lado. Porque aquilo que o jogador quando é ruim e ele tá numa fase psicológica ruim, nossa, ele vira o pior do mundo. Mas quando o jogador é bom e melhora psicologicamente, ele ainda consegue quebrar um galho. E pelo adversário é um bom teste. É a ponte. Agora, eu vou te falar um negócio, hein. Vitória. Acho que o Figueirense já era. É, tá ficando ruim pro Figueirense. Tá ficando ruim, né? É. E eu vou te falar, tem umas tabelas aí... E no... o Vitória e o Sport que se cuidem. O Sport pega o Palmeiras. Então. E dependendo da situação também, olha, o Curitiba acho que também não tem sopa. A coisa aí não tá. Eu acho que o Figueira já era. E vai uma ficar... vaguinha. É. E vai. E o Cruzeiro? E o Cruzeiro tem tabela complicada também. Mas é que o Cruzeiro eu acho que ele tem time pra sair dessa. Eu também acho que sim. Tem time pra sair, embora a campanha não seja boa. Na teoria tem, né? Mas é o Corinthians. Então vamos lá. Continuando aqui as manchetes do estádio, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Vamos lá. Coringão, mano. Conhece amanhã dia de Copa do Brasil, né? É o Sim. Cruzeiro, jogo da volta, 2x1 aqui no, na arena. É, 2x1 fora os ameaços também. Sim. Mas podia ter enfiado mais, mano. Tomou aquele gol no finalzinho que pode ter azedado o caldo. Mas vamos que vamos, porque aqui é Corinthians, velho. Não desiste jamais, mano. O Maracanã, o jogo contra o Flamengo no domingo. Sim. Vocês vão ganhar de 3x0. Confirmou? E o... Confirmou. Vai ganhar de quanto? 3x0. E outro detalhe, mano. O Jô está chegando, né? Sim. O jogador vai... É sério mesmo? Credo. É sério. O jogador pediu uma chance. O Corinthians resolveu dar chance pra ele. Vai começar a treinar já esse... Final de ano já vai fazer um trabalho que tá um tempinho parado. Mas, pô, veio da base, saiu do terrão. É. Dá uma chance pro cara. É louco, filho. Hã? Espera jogar primeiro, é depois espera jogar. Eu sei quem é o Jô. Ele virou evangélico agora. Não, é, já virou. Velho, é. Ele precisa ser vítima de um milagre pra ele jogar bola. Ele não precisa se converter a determinada religião. É. Com relação ao Jô, cara, eu volto a falar aqui. Depois que o cara acertar de fato, eu não vou torcer contra. Eu vou esperar o cara dar o seu melhor e espero que ele tenha sucesso. Mas na boa, enquanto não acertar, eu não posso chegar aqui e falar, não, vamos torcer, etc e tal. Sim. Eu sou contrário à vinda dele. O João é um jogador extremamente limitado. A culpa nem é dele, cara. Mas é um jogador que pro Corinthians não serve, com todo o respeito ao João. Eu entendo que o Jô hoje é um jogador que ele foi renegado no futebol chinês, que é um futebol horroroso, é um futebol porcaria, e a realidade do Jô é essa, ele não teve seu contrato renovado com um time chinês, cara. Lamentável, então, né? Não dá pra ter como parâmetro, cara, esse tipo de jogador é pra solucionar os problemas do Corinthians no ano que vem. Eu acho que o Corinthians ele precisa sim aí ter um camisa 9 aí de responsa, aquele cara que não gere nenhum tipo de dúvida pra torcida e nem pro técnico do Corinthians. Tem que ser aquele cara que fala, ó, o zagueiro adversário não vai conseguir dormir na noite anterior porque eu vou jogar. Esse precisa ser o camisa 9 do Corinthians. Porque faz tempo, cara. Quem é esse camisa 9 que hoje o zagueiro vai falar, nossa, não vou dormir, que amanhã eu vou jogar contra ele? Quem é? Ah, o Barco seria um cara assim. Não, também não é assim. O Barco seria um cara assim. Não tem mais camisa 9. E... O cara fala, vou dormir. Ah, tem sim, cara. Quem? Você pega, o Barcos é um cara diferenciado. O Barcos é um cara diferenciado, bem. O Barcos, você fala que a China não queria, o Sport também não queria mais o Barcos. Mas é que tá, o Barcos não queria mais jogar em Portugal. Não, não senhor. Então, lógico não que queria. É. Não, não queria. Lógico que não queria. Para, mano. Lógico que é, Benja. O futebol português... Onde foi o Barcos? O Barcos, ele retornou pra Argentina. Pra que time? Assim como, pra que como time? O nosso querido... Fala, pra que time o Barcos foi? Ele tá no Rosário Central. Que... Mas é que tá, Benjo, o Rosário Central repatriou o jogador. Foi ele ou o Theo Gutierrez que foi pro Rosário? Mas um foi pra um e outro foi pra outro. O outro tá no Vélez. Eu também queria o Marcos. Mas é que tá. Os dois jogadores, Benjamin, hoje cairiam como uma luva no Corinthians, cara. Isso é outra história. Principalmente o Barcos. Não, isso é outra história. Agora, se contentar com o jogo, não dá, isso é outra história. Eu também queria o Barcos. Isso é outra história. Agora, falar que o zagueiro... Não vai dormir, porque vai enfrentar o Barcos no dia seguinte. Essa vai. É uma hipérbole, velho. É que eu queria o Ibra, não dá pra trazer o Ibra. Então. Mas agora, pro futebol brasileiro, o Barcos é um jogador acima da média. O Lucas Prato é um jogador acima da média. Sim, o Lucas Prato tá no Atlético, tem contrato. Então, mas é um jogador acima da média. E pro ano que vem, Benjamin, dificilmente essa situação permanecerá. Porque os dois não estão jogando juntos. E o Lucas Prato não admitirá ser reserva do Fred, e o Fred não admitirá ser reserva do Lucas Prato. A China ofereceu 6 milhões de euros, ele não foi. Então, mas é a China. Se a coisa oferecer 3, o cara tem orgulho de jogar você aqui. Falou, pô, não tem zagueiro, não tem centroavante, não tem jogador no mais. Você vai trazer e fala, nossa, amanhã eu vou enfrentar o cara. Não tem, meu. Ah, mas na boa, Benjo. Agora, o Barcos hoje no futebol brasileiro é um jogador que pode ser enquadrado dessa forma. Claro, é uma hipérbole, claro que é. Não, não é hipérbole, é um exagero. Então, absurdo. O que é uma hipérbole? Não, mas não é hipérbole, eu tô querendo te falar. Hipérbole é um exagero na expressão, não, você sabia disso? É uma hipérbole. Posso terminar? Não é, eu sei, eu tô falando que é um exagero, não é nem hipérbole. É um exagero sem tamanho. Eu acho que o Barcos hoje, com exceção de 2 ou 3 times do futebol brasileiro, é titular em qualquer outro. Quando foi a última vez que você viu o Barcos jogar? Já há muito tempo. Então, é aquilo que você fala pra mim. Quando você viu o cara jogar? Não, mas é que tá, Benja. Hoje, diante da situação, eu gostaria de apostar num jogador que fosse uma realidade. Mas hoje, a gente tem que apostar incógnitas, cara. Então, a gente não tem opção. É isso que eu falo sempre. Por exemplo, um outro jogador que se eu fosse a diretoria do Corinthians, a diretoria do Corinthians até agora não se manifestou a respeito, eu iria no Sport pegar o Diego Souza, cara. Eu iria no Sport pegar o Diego Souza. É um jogador que, mesmo sem jogar pelo Corinthians, já tem uma identificação muito grande. Será que ele quer vir? Lógico que quer, mano. Ah, legal é ficar no Sport. Tá de brincadeira. Olha, mano, ele quis ficar no Fluminense. Ah, mas óbvio, você não quer comparar o Corinthians com o Fluminense. Com todo o respeito, velho. Com todo o respeito. Você não dá pra comparar. Não dá pra colocar a mesma frase, velho. O Sport Corinthians. Ele preferiu sair do Fluminense, que ele tinha acabado de chegar, morando no Rio, ganhando uma bala pra voltar pro Sport. Mas, velho, era o Fluminense, Benjamin, sem perspectiva nenhuma. Fluminense, todo mundo tretando com todo mundo, o Fred batendo de frente lá com o treinador. Mas ele falou, mano, onde eu tô me enfiando? Isso é louco, tô infeliz, tô insatisfeito. Ele não aguentou o tranco, ele foi embora rapidinho. Mas é que tá, Benjamin, ele não via perspectiva. No Sport, lá ele tinha jogado em Recife, e ele já tinha uma identidade com a cidade, ele tinha uma identidade com o clube, então, ele tinha uma identidade com a torcida. Ele quis voltar pro Sport. Mas é que tá, a situação do Corinthians é um plano novo na vida dele, cara. Você tá louco? Agora, o cara recebe uma proposta. Entre Corinthians e Sport, ele vai preferir brigar pra não cair, velho? Você tá de brincadeira. O Gilberto, uma vez, quis ficar no São Caetano e não quis vir pro Corinthians. Não foi São Caetano. Ele optou pelo Inter. Não, o Gilberto não é esse. O irmão lá do o volante? Olha, aquele que jogou até na... É Gilberto? Aquele que jogou na... Como que chamava aquele lateral? Ô, meu Deus, só jogou no São Caetano. Jogou num monte de clube aí. Tinha o Gilberto que jogou lá. Tinha o Gilberto. O Gilberto, que era irmão do Nélio, não é? Não sei, Benjamin. Mas tinha o Gilberto que jogou lá. Não era ele? Gilberto não quis. Era ele mesmo. Mas deixa eu falar igual pra você. Mas na boa, o Diego Souza, se ele recebe uma proposta do Corinthians, é capaz dele vir a pé de Recife pra cá. Não é assim, velho. Acho que é. Olha, mano, ele abriu mão do Fluminense. Mas quem é Fluminense, velho? Desculpa. Ah, como assim quem é Fluminense? Desculpa, quem é Fluminense? Fluminense tretando todo mundo com todo mundo. É, o Fred brigando, fica, não fica. Isso é coisa, mesmo no meio de pão do Corinthians. O Diego Souza, ele sendo frito a cada rodada, a torcida pegando no pé dele. Na boa, mano. O Corinthians hoje na vida do Diego Souza seria talvez aí um divisor de águas. O Diego Souza, com todo respeito, quem o cara prefere? Jogar em São Paulo, tá certo? Num dos maiores clubes do Brasil... ou continuar no Sport, com todo o respeito ao Sport, correndo o risco de cair pra Série mas B. Porque essa última vaga do Campeonato Brasileiro, Sombra, na minha opinião, quem cai é o Vitória. Mas a o Sport vai brigar foi até dele, o final mano. Ali. Ele que quis mano, voltar, mano. Mas essa o Corinthians não fez proposta. Não, é o que eu tô falando, RG. Não dá pra comparar hoje, em termos de importância, o Fluminense com o Corinthians. Mas cara, essa experiência dá. De jogar em São Paulo ele já teve. Lógico, ninguém tá falando daquela da coisa. Já veio, já viu, mas já jogou. Mas jogou aqui no Palmeirinha, velho. Nossa, você tá humilhando assim. Jogou no Palmeiras, rapaz. Jogou no Palmeirinha aqui, velho. Não jogou no Corinthians. Olha, que maldade. Vamos falar agora de Nissan. Olha só, amigão. Você já pensou aí em curtir a cidade de um jeito muito mais ágil e inteligente? Então presta atenção. É a hora de você conhecer o Nissan Kicks, o SUV urbano mais atrevido da categoria. É isso mesmo. Olha só. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, central multimídia e câmera 360 graus, além de oferecer um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Ele tem um design super arrojado, bancos com tecnologia Zero Gravity e câmbio Xtronic CVT com função Sport. Meu amigo, isso é um carro! E é muito mais conforto ao dirigir. Você tem até 3 opções de cores internas, com acabamento premium e uma série de cores externas. Esse carro é realmente incrível. Eu fui na concessionária ver, realmente é incrível. E não é à toa que o Nissan Kicks foi eleito o melhor SUV da categoria, vencendo todos os comparativos. Então, olha, vai na minha dica aí, amigão. Faça um test drive e deixe o Nissan Kicks conquistar você. E eu não tenho dúvidas que vai conquistar, viu? Porque esse carro é incrível. Nissan Innovation That Excites. É isso aí, seu Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Inclusive, quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Xtreme, tá bom? Liga aí. Também torcedores do Palmeiras que participarem ao vivo no 3284-7097 vão ganhar vagas para assistir Palmeiras e Grêmio quarta-feira na Arena do Porco, tá bom? É isso mesmo, Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Você roubou meu mouse, Bá? Roubei. Você roubou meu mouse? Eu devolvo ele, pronto. Time você torce, Bá? Corinthians. É, sabia. Tá bom. Voltou, né? Nosso ladrão de mouse. Voltou. É nóis. É isso mesmo. Continuando com as manchetes do estádio 97. Vamos lá, Bento. Vamos ao Santos agora. Aqui é Dodô. Ele voltou. Fala aí, aqui é Dodô. Aqui é Dodô. RG. Fala, seu Bento. Também, jogo difícil, hein? Contra o Inter lá. 2-1 aqui, o jogo da volta pela Copa do Brasil. E deve poupar alguns titulares. Você acha que não, Rio? É, tem que poupar ninguém, apesar que a maior dificuldade do Santos é essa. Pelo que eu entendo, temos lá só 11 titulares, né? Não temos reserva à altura. Mas a essa altura do campeonato, terminando o brasileiro na posição em que o Santos está, sabendo que poderia estar hoje, olha, vice-líder do campeonato brasileiro, né? Exato. Poderia estar, né? Com todas as lambanças que aconteceram. E com o mole que deu lá na Vila, poderia estar desfrutando hoje do segundo lugar. Infelizmente, não está. Então, tem que ir para a Copa do Brasil, tem que ir avançando, tem que ir passando, e seja o que Deus quiser, velho. Não tem jeito. Não tem papo. Certo. E o Santos, né, já pode emendar o Palmeiras se quiser, tomou o primeiro passa-moleque antes de começar o ano mesmo. Quem tomou o passa-moleque? Ah, o Santos? Keno acertou com o Palmeiras. Acertou mesmo? Acertou. É, não é passa moleque. Eu não considero passa moleque. Primeiro que era um jogador que começou a ser observado, né? Foi se destacando aí no campeonato. Se revelou aí pelo menos um bom jogador, eu entendo como um bom jogador. Inclusive disse aqui que gostaria sim de ver esse jogador no Santos. Agora, despertou o interesse de outros times. E aí, numa condição de disputa financeira, é claro que o Santos iria perder para qualquer outro. É bom jogador, né, cara? O Keno, se eu não me engano, quando tava aí o Santos nessa história aí, o Keno queria ganhar na faixa de 250 mil reais. O Santos tinha feito uma oferta de 130. É, não sei quanto que o Palmeiras vai pagar, mas se vai pagar, porque pode. Olha, deve estar pagando perto disso aí. E numa dessa, velho, tem jeito. O Pascoal, abraço pro Pascoal aí, também tá ouvindo a gente. Ele passou informação aí, sim. É, ele passou informação aí, Domenico, que o Palmeiras comprou 60% aí do Keno por 3 milhões e 700 mil. O Paulo Nobre acho que passou no débito. Acertou também um contrato de 4 anos com o Rafael Veiga. Passou no débito, o cara. Assim, que débito. No débito. O Palmeiras comprou. No débito. No débito. Passou no débito. O Santa Cruz deu aquela maquininha que tá até enferrujada, velho. Sim. E passava R$1.000 em 10, velho. Pagou quanto? O Paulo Nobre falou, daqui, até pegou fogo na máquina, velho. Hein? Pagou quanto do jogador? O Palmeiras pagou 3 milhões e 700 por mil. Por quanto? Por 60%. 60%. É. Vou te falar uma coisa, hein? Um jogador... Era 4 milhões, mas como ele pagou à vista... Ele parece ser um bom jogador. Teve parece um ser um desconto. Bom jogador. Agora eu vou te falar. Não é mas, perna de pau, lógico. Não parece. Vai precisar chegar, botar a camisa do Palmeiras, ver o peso que vai ter. RG, não vai ter, entendeu? Hoje, se chega hoje o Keno no Palmeiras... Joga. Ele toma fácil o lugar do Roger Guedes. Toma fácil. Ele joga sim. Toma fácil. O ataque é Keno, Dudu e Gabriel Jesus. Pelo que vem jogando. Gabriel, ano que vem não tá. Não, sim, eu tô falando hoje. Diante do que eu vi aí no Campeonato Brasileiro. Pelo que vem jogando. Há jogadores que o efeito, às vezes, a camisa pesa. Não, aí não vale. Mas não acho. O que acontece com muita isso funciona pra uns e não funciona pra outros, né? Perfeito. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia, oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Continuando com as manchetes, seu Bento. Palmeira. Ah, nós. Fala de nós. É, amanhã é a vez do Grêmio, pela Copa do Brasil. Amanhã é o Grêmio, hein? É, precisa ver o time que vai colocar em campo. Ele falou que ia colocar um time... Mais ou menos, né? Reserva. É, deve ser um reserva, deve jogar o Barça, deve jogar a Lione. Né? Agora o problema é do gol. Eu colocaria outro goleiro lá, não deixava o goleiro aí, não. Jailson. É, não colocava ele, não. Ó, o Jailson tá pendurado, viu? Eu sei que Copa do Brasil é outro torneio, mas o Jailson tá pendurado. Então. Se ele toma um cartão, exemplo, contra o Sport, ele não joga contra o Santos, hein? Amanhã é que o Gabriel Jesus joga, porque não joga no final de semana. Mas o Jailson Gabriel, eu acho que é o único certeza mesmo é o Gabriel Jesus que joga. Exatamente. Eu acho. Américo, ele não vai poder jogar contra o Sport. É. Esquece. Manda fazer a faixa, esquece. Que não é assim, não, RG. Não ganhou nada ainda, não. O Jailson, ele toma cartões aí, Domenico, às vezes aí por retardar Então, não pode acontecer partida, né? Às vezes aí... Ah, mas entende-se também. Às vezes aí você precisa fazer aquela cera básica lá e o jogador acaba tomando cartão. Mas não pode, né, mano? Porque nessa reta de chegada aí, faltando 7 jogos, ele tem que tentar se controlar aí. É, e tem que não fazer as suas ceras aí, né? Não precisa. O Palmeiras tem futebol pra ir pra cima, pra ganhar dos times que estão aí. Sabe, são 7 jogos, tem 2 jogos ainda complicados pela frente. Primeiro é contra o Santos, depois do Sport, né? Tem o Santos, que é difícil. E depois tem um jogo, teoricamente, também bem difícil, que é o Atlético Mineiro lá. E se não me falha a memória, nesse dia, mano, o Flamengo pega o América. Entendeu? No dia que o Palmeiras pega o Santos, tudo bem, o Flamengo também tem um jogo bem difícil, que é o Atlético. É o Atlético lá. Palmeiras e Santos difícil, o Flamengo também tem o difícil dele, que é o jogo contra o Atlético fora de casa. Mas quando o Palmeiras pegar o Atlético fora, mano, o Flamengo tem uma missão muito mais fácil que o América. Pontos aí, né? Pelo menos 3 pontos. O Palmeiras tá a 4 pontos do Flamengo, tem que tentar manter essa diferença. Hoje aí, né, o Flamengo... O pessoal tirou 3 pontos do Flamengo, mas não é que tirou 3 pontos e o Flamengo perdeu 3 pontos. Isso aí vai pra justiça. Pode ir longe, pode demorar 60 dias pra acontecer esse prazo todo. Brincadeira. E esses pontos, cara, eles podem voltar ou pode ter uma nova partida. Portanto, quando você olhar a tabela, você vai ver o Flamengo com 57. Não, mas ô Domênico, o STJD tá se manifestando aí, falando que vão fazer uma audiência em caráter de urgência, o que eu acho que é extremamente válido. Porque o quanto mais rápido definirem essa situação, definir, é melhor, mano, pra todo mundo. Ah, os caras disseram que a reunião ia ser em novembro. Não, parece que eles vão antecipar, Sombra. Inclusive, absurdo, inclusive, né, em audiência única, sem direito a recurso. Eles estão tentando fazer isso daí pra justamente aí alinhar essa situação e tentar resolver o mais rápido possível, o que é a medida mais inteligente. Porque... E um outro detalhe também, novamente, mano, o campeonato tem um asterisco, né? Mas não pode ter, porque... É complicado esse negócio aí. Agora, o presidente do Figueirense entrou no barco aí, quer anular o jogo contra o Palmeiras, né? Segundo a ESPN, vão querer anular esse jogo. Vai virar uma festa, velho. Segundo eles... Quem vai querer anular? O presidente do Figueirense. Contra o Palmeiras. Mas não tem nada a ver um erro com outro. Exatamente, mas eles querem anular. Vai virar uma festa. Porque eles alegam que a bola saiu no lateral do... Nossa, que absurdo. O gol do segundo Palmeiras, gol do Palmeiras. Nossa, olha, então é assim, mas aí, pra anular, teria que ter a televisão. E é depois do jogo a televisão. Mas tem que anular Sport e Vitória também. Não, vai ter que anular, então, Palmeiras e Curitiba, lá atrás, que teve também impedimento. Palmeiras e não sei quem, lá atrás, o Flamengo e não sei quem. Tem que anular, então, tem que anular. Erro de juiz acontece. O Sport, não é por causa de erro, não é isso. O Sport e Vitória... Foi TV, né? Foi TV, não foi? Se vai anular o Fla-Flu, que teve interferência externa... Não, se anulou o Fla-Flu, então tem que... Exatamente. Tão flagrante... Tão assim, na cara, como foi. Eu não sei se teve flagrante, né, Benjamin? Teve. Opa, gente. Mas teve nego falando de televisão. Pera só um minuto. Ele foi lá e deu escanteio. Escanteio. Aí, ele parou. Ficou uma estátua. É, o juiz? É. Ficou. Aí. Aí o bandeirinha pode ter batido no ouvido dele. Aí, de repente, ele falou. Isso pode comunicar o juiz. Isso pode. O bandeirinha pode. O que não pode é a TV envolvida. Gente, isso, então, pelo menos eles... Aquele lance não dava pro bandeirinha. Mas o Benjamin, e aí que alegou? Eu não vi. Ficou. E não cobrava? Aí os jogadores lá gritando pra ele, meu, toma uma decisão, cara. Ele não tomava. E aí? Aí, é óbvio, se é pelo óbvio, alguém falou pra ele, ele foi lá. Ele tava esperando alguém avisar? Então, mas aí alguém falou, alguém disse, mas não tem prova. Mas... No caso do Flamengo, Benjamin, eu entendo que... Mas não é uma prova. Então, teve um cara que lá... Virou leitura labial dos caras. Sim, tem nego que viu, falou. A TV mostrou que tava, tava impedido. Sim, mas aí. Aí é outra coisa. A única coisa diferente. Que. Não, mas o cara falar, a TV falou que tá impedido, não quer dizer nada, porque ele já tinha anulado o gol. Agora, o problema é o seguinte: a única coisa que muda isso é se o árbitro assumir. Não sei. Sim. Se o árbitro assumiu? Ele não, assumiu? Não. Falei, a única coisa que faz anular o jogo. Sabe que não é STJD? Os auditores vão dar só o ganho pro Flamengo, no caso, se pro Fluminense, no caso, se o juiz chegar e falar... Alguém falou pra mim de fora que tava certo o impedimento, só. Eu ouvi alguém falar pra mim, senão não vai. O juiz pode falar, o cara falou, mas eu não tomei a decisão baseada no que o cara falou. Na boa, Sombra, volto a falar aqui, cara, o que falta no futebol brasileiro é decência, cara, decência. Por mais que possa ter havido uma interferência externa e isso não está na regra, o saldo, Sombra, acabou sendo positivo. Não pelo oba-oba e pelo rebuliço que criou-se naquele Flamengo e Fluminense. Só que, pelo fato do gol do Fluminense ter sido irregular. O Fluminense, Domênico, é aí que reza o bom senso. por mais que não esteja na regra o auxílio externo, etc e tal, vamos partir do princípio que tava o gol lado. Foi irregular, porra. O gol foi irregular. Fluminense, pare de encher o saco. É toda hora com vocês. Toda hora que tem alguma coisa de STJD, é o Fluminense que tá envolvido. Ou querendo parar campeonato, ou porque perdeu no campo, mas aí... Não... Sombra, na boa. É na boa. Hein? Vamos partir do princípio de que o gol tava irregular. Ponto. Não, tava irregular. Mas, isso aí mas é os fins basta, não justificam mas os aí meios. Que tá, Sombra. Basta o Fluminense ter bom senso e pegar e falar, gente, a favor do fair play, pra não cagar o campeonato, velho. Vamos manter do jeito que tá. Fala, protestamos aqui porque entendemos que houve uma ajuda externa, tá certo? Isso é irregular. Faz o manifesto. Mas você tá acumulando coisas. Mas não é questão de acumular coisas, Sombra. É, o Fluminense hoje ele tá pegando um bode, o futebol brasileiro, aliás, tá pegando um bode do Fluminense porque tudo que envolve algum tipo de favorecimento, e o favorecimento não é irregular, eu tô falando com relação ao tribunal, porque o tribunal credenciou isso pro Fluminense, ou então a fórmula do campeonato credenciou pro Fluminense, mas o Fluminense ele desenvolveu uma rejeição e um bode do restante do Brasil, cara. Ninguém gosta do Fluminense por causa disso. O Fluminense, ele saiu da Série C sem pagar a Série B, tá certo? Naquela João Avelange que fizeram todo aquele processo e o Fluminense saiu direto da Série C, foi campeão, é verdade, mas ia ter que jogar a Série B, não jogou e voltou pra Série A. O Fluminense em 2013, quando a Portuguesa caiu, ele no campo caiu. Só que aí, numa manobra de bastidores, aí a Portuguesa, que fez aquela idiotice também de colocar um jogador que não poderia jogar, acabou entrando lá, etc e tal. Mas o Fluminense, no campo, era pra ter descido eu novamente sei, pra Série B. Agora, novamente, esse negócio do Flamengo. Então, Sombra, não é que o Fluminense não tem razão. Eu acho que a pessoa que tá, talvez, incomodada com determinada situação, ela pode acionar qualquer outra na justiça e as empresas idem, e no futebol é a mesma coisa. Ainda mais quando o Fluminense alega algo que não tá na regra. E é pertinente, talvez, a alegação. Só que, pelo bom senso, tá certo? E pelo menos o término do campeonato de forma tranquila, Domênico Gato, vamos partir do princípio de que o gol tava irregular, porra. Mas, mano, desculpa, eu... Mas é difícil falar quando você não tá contigo, no time, né? O jogo, a regra é essa, não permite interferência externa. Infelizmente, tá certo? Aí nós vamos voltar pro passado. Se a gente for levar em conta coisas do passado, aí depois cabe também amanhã fazer um levantamento e dizer, mas esse time também foi prejudicado 1000 vezes, o outro só 500. Então esse que foi prejudicado 1000 vezes, ele tem mais direito do que foi prejudicado 500. Vamos analisar as coisas passo a passo. É isolado. No caso, os atores da peça eram Flamengo e Fluminense e o juiz. O grande erro aí que existe, se existe erro, é da arbitragem. O árbitro é o grande erro. Vítimas, Flamengo, Fluminense e, em tese, o Palmeiras, que é um terceiro interessado. Mas o grande errado não é o Fluminense, não é. Aí você pode dizer, mas ele não pode reclamar, porque no passado já foi beneficiado. Eu entendo isso, mas não é assim que se julgam as coisas. Mas é que tá se o Botafogo e Flamengo. É pelo bom término do Campeonato Brasileiro. Então, se fosse o Botafogo e o Flamengo envolvidos, a gente ia dizer... Se fosse o Corinthians e o Flamengo. Aí vale julgamento, porque o Botafogo não foi beneficiado. E Sombra, te falo mais. Mas ele foi beneficiado no gol impedido contra o Santos, na final de 95. E Sombra, te falo mais. A questão não é só essa. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu sei que vai ter ainda muito pano pra manga, inclusive polêmicas desnecessárias. Sabendo o quê, Domênico Gato? Esse julgamento não dará absolutamente nada. A vitória do Flamengo será mantida. Sabe por quê? É um fato lógico, Domênico Gato. É lógico, viu, mano? Sabe por quê? Eu vou te falar o meu argumento e você vai entender que será lógico. O Sandro Menahit, Sombra, tá na cara que ele não vai admitir que houve interferência. Mesmo que tenha havido, ele não vai admitir. Porque se ele admitir, Domênico Gato, é o término da carreira dele. Ponto. O que seria uma boa coisa. Poderia ser, eu concordo. Ele poderia ter dito isso. Domênico Gato, partindo do princípio que se ele assumir esse erro, possivelmente ele termina a carreira dele, porque ele não poderia receber esse tipo de auxílio e reverter uma situação que ele sabe que ele tá errado, se ele acatou uma decisão externa. Então, ele já não vai admitir. Não existe como você provar que houve interferência externa. Por mais que possam fazer leitura labial do delegado da partida, ele pode falar, eu me reuni com os meus dois bandeiras e com o quarto árbitro naquela situação e decidimos que, inclusive, uma recomendação da CBF, o que vale é a primeira interpretação do lance. E como o bandeira tinha uma visão privilegiada do lance, vendo o lance de frente, e ele levantou a bandeira... Isso, mas não tem a dúvida. Ele levantou a bandeira... Decidimos acatar a decisão do bandeira tal, fulano de tal, com RG tal e o CPF tal. Porque demorou tanto. Acabou o julgamento, mas é que tá. Mas aí que tá, mano. Ele vai falar, porque eu tinha dúvida. Ele fala, mas segundo a recomendação da CBF, tem que rezar essa cartilha, o que vale a primeira interpretação. E a primeira interpretação foi de gol impedido do Fluminense. Ponto, acabou. Não tem como provar o contrário. Eu entendo o seu ponto de vista, Mas não acho que seja tão fácil assim então a coisa. Então você verá se vai mudar ou não. Não, mano, pode até acontecer. É um país difícil de seguir as regras, viu? É, difícil. Olha. Sabe por quê, mano? É que não tem como provar, olha só, gente. Não, mas se você pegar no momento da televisão, no momento que tava passando o jogo, eu tava assistindo. E não só com leitura labial, você ouve uma porrada de nego falando. E um lá, você ouve muito claro, RG. É só pegar de novo e assistir o jogo. O cara fala, passou na TV, o cara gritou. Gritou, pode pegar a televisão tem áudio, não é leitura labial, áudio. Nego falando de fora, não sei quem, Sombra, mas falou, na TV mostrou que tava impedido, na TV tá, passou agora. Pô, para, pega lá o áudio, é só pegar não, o áudio. O árbitro eu pode estava alegar que ele não... Então atenção. Mas o árbitro pode alegar que ele não levou isso em consideração, eu estava, gente, comentando com meus amigos no grupo lá dos palmeirenses, que tem um monte de palmeirenses, a gente comenta dos jogos. E esse momento eu falei... tá demorando muito, então vão usar o recurso da TV. Já o cara gritou aí que a TV falou que tava impedindo. Vocês viram que o Sandro Merahit, ele fez eu um adendo na súmula. Demorou uns 5 minutos e voltou. O Sandro Merahit, ele fez um adendo na súmula, se eu não me engano, foi ontem. Ele falou que não viu nada. Não, ele disse que ele demorou para reiniciar a partida. É, não foi 10, foi 12 minutos o tempo que ele demorou para reiniciar a partida. Que não houve porque nada. Havia um clima hostil e que ele tava esperando aí baixar a poeira do jogo para dar um reinício na partida. Ele tentou amenizar a situação e colocar panos quentes. Mas tá na cara, Sombra, por mais que tem um gritado do Domenico Gato. Ele vai alegar, não, e é óbvio que ele vai alegar. Tá lá agora? Agora é. Mano, sabe o que eu acho? Ele vai alegar que isso não interferiu na decisão dele. Mas sabe o que eu acho, justiça, mano? Você tem que tirar esse Sandro Merahit da arbitragem. Sabe por quê, mano? Olha, naquele momento que o Bandeirinha levantou a bandeira, ele anulou. Sombra, ele anulou. Quando ele deu o gol que ele fez a lambança, a lambança começou ali. Isso tudo já foi. Porque se fosse, não ia ter nada, não ia ter confusão nenhuma. Gente, o jogo ia seguir, tava tudo certo. A gente só tava discutindo agora de que forma deveria ser feita a justiça. O Mano tem um ponto de vista, eu tenho outro. E a nossa ouvinte estranha no Ninho que tá aqui hoje, a Carla Cavalcante, tá aqui fazendo parte do Outubro Rosa do Estádio 97. Trouxe bolo pra nós. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Eu instruí super bem. Você que fez aquele bolo de chocolate? Não, foi minha mãe. Sua mãe é sensacional. Eu realizei o pedido, mamãe fez o bolo, fez a cobertura. Parabéns, estava muito bom. Tava bom. Tava excelente, hein? Tava uma delícia. Você não comeu? Você não comeu? Não comeu. Mas no ar é legal pra enaltecer. Ela tem uma boa intenção. Eu fui lá, fiz a propaganda, falei que apesar do bolo ter vindo do reino tão, tão distante da Zona Leste, ele chegou inteiro e ele não prestigiou. Tava não excelente, viu? É, brincadeira. Benjamin, pega mal pra você isso, eu não comer a comida que os ouvintes trazem. E eu adoro bolo de chocolate, cara. Bom, e tá bom. Olha, igual a dieta do Mano. Comeu, RG? Sou lacrado. Deu uma lacrada na dieta. Mano. Você pode trazer lacrado da próxima vez? Vou avaliar com a produção o jeito da gente trazer. Olha esse Benjamin. Compra uma maquininha a vácuo qualquer dessas. Nossa, vou dizer, mas entendeu? Ela tem os dadinho, faz uma etiqueta. Cadê a sacola de dadinho? Cadê? Onde lá? Ah, você acha essas meninas? Deixou na recepção? Deixei. Já foi. Guardaram na gaveta. Não, a gente há de encontrar, tenha fé. Não vai encontrar, não. Dadinho é legal também. Ô, Carla, você tá aqui em função também, né, da nossa campanha do Outubro Rosa, não é isso? Você consegue destacar pra gente de que maneira. Olha o dadinho. Produção sempre ligada, hein, produção? O dadinho é bom pra caramba. Nas suas palavras, a importância da campanha de prevenção ao câncer de mama. Ah, eu tenho um caso de câncer de mama na família, né? Minha avó faleceu lá no interior de Pernambuco, onde o acesso à mamografia e outros exames é super difícil. Então, o caso dela não foi detectado em tempo. E é um ponto de atenção que eu acho que todas as mulheres devem ter. E a mulher, ela tem uma tendência cuidadora e presta atenção na família, filhos e todo mundo, e não se cuida. E eu acho que, quando até mandei o e-mail pro Bá, eu falei que eu gostaria de falar com os homens que escutam o programa, para que eles prestem atenção nas suas mulheres, irmãs, mães, filhas, e incentivem que elas façam o exame, a mamografia. A partir dos 40 anos é fundamental realizar o exame uma vez ao ano, e antes dos 40 anos o ultrassom ele já é um indicativo caso você tenha alguma má formação ou algum item que precise ser analisado com atenção. Então acho super importante a gente incentivar o cuidado e a atenção a esse ponto, que quando detectado na fase inicial tem até 95% de chance de cura. Verdade. Então é super importante a gente incentivar, não só no mês de outubro, mas incentivar o ano inteiro. E pensando depois aí no November Mustache, pensando nos homens com câncer de próstata, eu acho super importante a gente não deixar passar também. Perfeitamente. E o Palmeiras? Boa, Carlinha. Tô vendo aqui que você é na ficha... É Palmeiras mesmo? É líder. Palmeiras, ah, é? Líder. Sou palmeirense. Pode comprar a faixa já? Ah, acho que sim, né? Aí, acho que tá o Palmeiras vendo, não decepciona não, não nos jogos ainda. Decisivos. Aí. Rateia um pouco nos jogos com os times menores. Faz a gente passar um sufoco. Verdade, né? Nossa, que terrível assistir jogo com um time pequeno. É muito difícil. O Palmeiras gosta de deixar a gente no pré-infarto. Para todo mundo hoje jogar contra os times... Incrível, né? Para todos os times enfrentar os menores é mais complicado, porque eles ficam muito retrancados. Nossa, hoje a velocidade do futebol é muito grande, então fecha muito espaço. Olha, enfrentar retranca já sempre foi complicado, né? Uma boa retranca, mas cada vez mais difícil, né? Eu tenho a impressão que quando o Palmeiras joga com um time grande, ele vai mais decisivo, vai para resolver o jogo. E quando vai com um time pequeno, fica aquela coisa, deixa para você, toca de lado, toca para um, toca para outro e ninguém resolve. É porque o grande deixa jogar, né? O grande abre espaço também, e o grande, né, deixa jogar, o pequeno não. Né? RG, você prefere o grande ou o pequeno? Ah, médio, viu, Benjamin? Médio, o RG já tá numa fase que ele quer... Médio, velho. Médio, vou ficar me esforçando para saber... Ele já não quer tanta aventura. Grande, né? O importante é ter, né? Lógico, sempre. Mas você partilha da opinião do Mano e do Benja, de que assim, o Fluminense tem que sofrer todos os males do futebol até o fim da eternidade. Eu também não falei isso. Assim, eu acho que a justiça deve ser feita. Não concordei com aquela intervenção, aquele monte de pessoas falando, olha, passou na televisão, deu isso, deu aquilo. Acho que, como hoje a regra do futebol não permite o uso dessa tecnologia, ela não deve influenciar. E a decisão do árbitro é unânime. Ele é o líder, ele é o fiscal da partida enquanto ela está ocorrendo. E a decisão dele é válida. Eu, apesar do jogo, do gol não ter sido válido e toda aquela coisa do juiz ter interpretado errado, é uma coisa que eu acho que o chefe dele, a legislação a qual ele obedece, deve validar depois do jogo, a forma de ele passe a fazer a profissão dele e exercer aquilo de uma maneira ou melhor. Punir ele, né? Exato. No jogo, eu acho que não foi correto ter aquela influência. Então, mas é que tem um paralelo aí entre o que é correto e o que é justo. O correto é que não exista a interferência externa. Só que é a regra, né? Então, o justo é que se siga a regra. O justo é que o gol do Fluminense foi irregular, gente. O justo é o Roberto. Também. Então a gente precisa desmembrar essa situação. Por exemplo, volto a falar você aqui. Você vai esquartejar tudo agora. O Fluminense ele poderia muito bem fazer, talvez, aí o manifesto dele. Eu acho que seria até válido fazer, porque de fato não está na regra a ajuda externa. Só que volto a falar aqui. A única condenação que o Sandro Meirahit teria, Domenico Gatto, é se a TV mostrasse claramente ele perguntando: houve ajuda? O que a TV mostrou? Por exemplo, ele falando assim com o quarto árbitro ou então com o delegado da partida. O que a TV mostrou? A TV diz que está impedido. Se houvesse essa leitura labial, ele estaria ferrado. Agora, a partir do momento que alguém diz para ele, a TV está mostrando que estava impedido, ele pode falar, não acatei aquela decisão. Eu julguei aqui junto com o meu bandeira e com o outro bandeira aqui, que o lance estava impedido. Acabou. Não tem como condenar o cara. Não tem como pegar o cara. Não tem, infelizmente, né? Olha, mas tá mais fácil defender o Jack Estripador do que o Fluminense. Não, o Fluminense não tem defesa. Não tem defesa? Não, não, acho que não. Então que você partilha da opinião do Mano, que é o time mais odiado do país? Eu acho que ele é um time odiado. Opinião, tá mas eu aliás, desculpa, a opinião do Mano e do Benjamin. Eles têm sempre, partilham sempre as mesmas opiniões. Não, é do Benja e a minha. O Benja deu a opinião, eu só concordei. O Benjamin falou que você só anuiu. Eu só dei o aval. Assim, eu acho que o Fluminense é um time odiado, mas eu não acho que ele tem que ser punido nesse único jogo e sofrer todos os males de tantos anos numa única interpretação. Não é uma crueldade, né? Que crueldade, velho. A gente não ainda é espera dessas pessoas que fazem Yom Kippur que perdoem essas coisas do passado, né? Você é judeu, mano. Eu sou também. Não perdoa, Fluminense? É que eu sou um judeu ecumênico. Eu tenho várias outras religiões que eu acredito também. Eu sou judeu espírita... católico, kardecista. Nossa, mano, fica quieto, cara. Jesus amado. Vi uns 10 dadinhos na boca. Mas é que tá. Ô, Sombra, é igual, velho. O Champinha chegar numa delegacia e falar, pô, bateram minha carteira, eu tô revoltado, sabe? Quem que é ele pra falar isso, cara? Nossa, entendeu? Que figura abominável. Então, né? Pois é. Então é complicada a situação, velho. Volto a falar, o Fluminense ele poderia ter feito um protesto falando, entendimento, hein? Aconteceu o auxílio externo, que é inviável, que não tá na regra, etc e tal. Mas pelo bem do campeonato, e a tentativa de moralização do futebol brasileiro. Diga ao povo que não entrarei com recurso. Acabou, velho. Acabou. Porque acabou. O recurso não vai dar em nada, vai, RG. Só vai criar mais polêmica e tentar apagar a fogueira com gasolina. Bom. O campeonato tá manchado, viu? Eu nem comemoraria esse campeonato aí. Tudo bem? É, sinta-se à vontade. Obrigada. Você pode comer dos próprios dadinhos que você trouxe. Olha, e também das próprias balas Sete Belo que você trouxe. Vamos fazer propaganda assim? Dadinhos, Sete Belo? Pode. Ah. Pode? Não, pode. Tô, desde que eles tragam mais pra nós. Avisar a companhia pra mandar uns. Né? Eles fazem parte da nossa infância. É, eu escolhi com coração os docinhos que. Então, não tem problema. Vem de coração. Aquecem o coração. É legal. Exatamente. Sinta-se à vontade. Obrigada. Você é uma demagoga, né? Não, de forma alguma. As pessoas que falam assim, ai. Coração, o amor, a alegria, são os piores. Você escreve? Sim, eu faço, escrevo crítica cinematográfica. O que você escreve? Desculpa. Crítica cinematográfica. Ah, que legal! Mas é de lazer. Como o filme de todos os tempos você? Ai, não vamos entrar nessa vereda, não. Mas se é crítica de cinema e não quer falar. Não, é porque, assim, eu tenho um gosto bem particular, assim, acho que você não vai aprovar o meu filme preferido. Não, eu não tenho preferido. Que aprovar, eu quero saber, gostar, quero não saber vai gostar a sua opinião. Mesmo. Não, é... Se você é crítica, você tem que expor a sua opinião. Para você, o melhor filme de todos os tempos é Sexta-feira 13. Mas você escreve aonde? Não, eu escrevo, mas eu tenho um problema em publicar o que eu escrevo, então, por enquanto, tá para consumo interno. Por que você não publica? Põe na internet, ué. Ah, e você escreve para você ler? Sim. Não é. E às vezes você concorda com você ou discorda? Concordo, a maioria das vezes. Você nunca briga com você mesmo? Ah, em vários momentos eu brigo, mas eu chego à conclusão de que eu tô certa no final. Você faz terapia? Por favor, vamos ser mais sucinta. Chegou a ver se você faz terapia? Dupla personalidade? Não, faço um tratamento seríssimo, acompanhado por uma profissional. Não foi identificado. É mesmo? Dupla personalidade, como é o seu outro eu? É vingativo? Vocês estão zoando a moça e não é legal isso. Não, tá zoando, é sério. Assunto sério. Porra, vou dizer. Você faz terapia? Faço. Olha aí, tá vendo, Domênio? Viu? Peraí, o Domênico não entende nada de terapia, não de entende. Psiquismo. A doutora Rose tá toda quarta com a gente aqui. Nossa, ela falou pra mim que você não tem chance. Caso perdido. É, falou eu acho perdido. Super mas importante ela falou terapia. Que ela falou de eu você pra mim todo também. Mundo. Hã? E de todos do estádio. Ué, essa dona... Como assim? Eu que? Eu que? Cacete. Pra mim vale, pros outros não vale? Ela não me conhece, como é que fica me avaliando desse jeito? Só de ouvir vocês, ela sabe cada um que pensa aqui. Não. Aí não vale. Quarta-feira eu venho aqui. Pode vir. Vamos discutir isso aí logo. Aí você podia vir, você podia ser meu convidado, né, Rivian? Você não vem amanhã? Ué, é só você convidar. Então tá com ela amanhã. Tá convidado. Não, amanhã tem o Santa Isabel. Santa Isabel. Você convida, não vem. Não, na quarta-feira que vem. Sim. Então tá bom, tá fechado. Sexta, que vem, segunda, terça. Das 10 ao meio. Atenção, quarta-feira que vem, das 10 ao meio. Ela só vem dia, de quarta, né? Aqui no programa, no programa do Palhacinho. Ah. Tudo sobre terapia, sexo. Às 10 ao meio-dia. Vai ser legal, hein? Ô, RG, você vai ver que legal. Mas, legal. Ô, Carla. Oi. Mas você tem um outro eu? Não tenho um outro eu. Eu tenho uma personalidade forte. Forte? Sim. Teimosa igual a porta. Teimosa. Ariana na veia, né? É, as pessoas de Áries, elas mas têm uma tendência. Mas sou muito gente boa, sou uma ótima amiga. Acho que todos vocês deveriam me incluir no Twitter, no Facebook, ficar meus amigos. Eu não, eu tô com medo de você, querida. Não, não. Você escreve só pra você mesmo ler. Você mas, discorda do que você... Eu tô melhorando. Quando eu ficar muito boa na crítica, eu vou compartilhar os meus textos e você vai ver e vai achar super legal. Você, você é casada, solteira, tico-tico? Sou casada. Casada. Seu marido, que acha, que pensa de tudo isso, normal, ou esposa, tranquilo. Eu concordo na maioria, concordo. 100% das vezes. Você viu o que o Sombra falou? Não, desculpa, perdi. Que o RG falou, seu marido, o fato de você ser casada hoje não significa que seja com um homem. Claro. Hoje pode ser com casada. Certeza. Ah, sim. Corretíssimo. Sim. Então você foi indelicado agora, RG. Mas nesse, eu não vi a Fernanda nesse caso, gentil. É meu não, como você gostaria que... Não. Eu falei, você é, é casada. É o Júnior, palmeirense. Não também. É seu marido, é o seu parceiro. Ah, mas então eu não fui indelicado com ela. Fui indelicado com a opção que poderia ser sim, outra. Né? Você foi extremamente deselegante. Você foi deselegante com as pessoas que têm a mentalidade mais aberta. É verdade, é verdade. É. Falhei nesse caso. Você falou. Nesse caso é marido, o RG acertou, é o Júnior, palmeirense também. Chupa, Benjamin. Ah, já tá chupando. Tudo verdão. Mas tudo você verdão. Chegou a convencê-lo tudo verdão. Ou foi o contrário? Na realidade, eu acho que ele me convenceu mais a ser palmeirense do que o contrário. Porque vocês eram meio palmeirense, você era meio palmeirense, não, meio nada a ver? Nós estamos juntos há 13 anos. Ah. Né? Vai fazer 13 anos, né? Sim. E no começo do relacionamento, eu não era tão palmeirense assim. Gostava de esporte, gosto até hoje de todos os tipos de esporte. E quando a gente começou a namorar... Aí ele me levou para assistir jogos de futebol do Palmeiras lá no Parque Antártica. E aí eu fui pegando gosto e aí virei tão palmeirense quanto ele. Será que há a chance do seu outro eu ser corintiano? Não, de forma alguma. Na minha família temos corintianos, temos santista, meu pai santista, mãe corintiana, mas eu sou palmeirense e acho que em alguns momentos sou mais palmeirense que meu marido. Ah, é? É. Então tá bom. E você, palmeirense que nem ela, liga aí porque tem torcida Estádio 97 para Palmeiras e Grêmio pela Copa do Brasil, no maravilhoso Camarote Único. O Estádio 97 agora vai falar de Bozano, mano. Vamos falar do desodorante Extreme. Como que tá aí o índice do Domênico? É de 0 a 10. Ver. Levanta o braço aí, Domênico. Isso. Vai, pode Domênico ver, hein? Aí. Que a doutora Rose Domênico falou tá que usando. O Domênico... Mais, pode falar, mais, mano. Tá não, tranquilo. O Domênico tá usando aqui o Bozano Extreme. Tá cheiroso, velho. A doutora Rose falou que o Domênico é um psicopata impotencial. Falou nada, não falou nada. É. Ó, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção, amigão. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Por exemplo, o nosso técnico da rádio hoje, o Silvano, o Zé deu uma palha de aço para que ele desse uma areada na torre da rádio. Porque ele falou, ah, a torre tá meio feia, tá cheio de fuligem. Vai lá, Silvano. O Silvano pegou o seu Bozano Extreme, passou na sua axila, subiu na torre, limpou a torre inteira com uma palha de aço e desceu sequinho, sequinho, sequinho. Isso era meio-dia, num sol escaldante. Esse Bozano Extreme é top, cara. Confia em mim. Vai na minha dica que você não vai se arrepender, hein? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia-a-dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. Você vai passar de dia, cara, de manhã, de ir pro trabalho, você pode ir até à noite pra balada, sem tomar banho, que você vai estar cheiroso, tá bom? Ó, nesse mês, ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui, dizendo o seguinte, anota a frase aí, não vacila não, cara, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva um kit exclusivo do desodorante Extreme, cara. Fala a frase, não vacila não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E quem quiser participar através do nosso WhatsApp e mandar sua mensagem de áudio, manda aí no número 94-353-0150. 94-353-0150. Mande a sua mensagem para nós, é o nosso WhatsApp. Aqui da Energia 97 FM, Estádio 97, que também tem oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Mano, a gente vai colocar o primeiro Sim. ouvinte no ar no 3284-7097. Diga. Mas eu te peço que você faça... E hoje só ouvintes virgens, né? Terça-feira, bom lembrar. Somente ouvintes virgens. Eu peço que você faça o nosso ringtone vocal hoje. Vai, o melhor som sertanejo, porque nós estamos com uma manutenção na parte, na ala leste. Nossa, ainda bem. Da nossa máquina aqui. Né? Então você vai fazer um ringtone sertanejo. Puxa vida. Vocal. Então vamos lá. Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu anotava. E de você não quero me lembrar de nada, nada, nada, nada, nada. Aê! Sensacional! Henrique Juliano, Paquito. Mete uma calça justa e vamos vender show, meu. Aí, vamos aí. Eu acho que eu venho amanhã falar com a psicóloga. Porque o RG eu errou. Errei. É mesmo? É nada. Amanhã ele tá de folga, pô. Minha filha tá lembrando. Então. Não é? Amanhã só vou pra Santa Isabel. Então, depois do estádio 97. Tá agora você pode vir. Então você pode vir amanhã de manhã. Pode vir. Então amanhã, 10 da manhã, o RG estará conosco. Ao vivo, respondendo questões de sexo na junto prática. Com a doutora. É a teoria versus a prática amanhã. Amanhã é um verdadeiro embate das 10 ao meio-dia. Sensacional. E o palhacinho fazendo o trio no quarto. Ei, RG, você não vai dormir em casa, hein? Alô? Loba, alô? Quem fala? É o Fred. Ô, Fred, tudo bem? Tudo. Fred do quê? Fred Pimentel. Pimentel, e quantos anos? Eu, 28. Lembra do Pimentel que jogou? Pimentel. Vasco, São Paulo. Ah, não, São Paulo. Ele veio, acho que na mesma época pro São Paulo com o Valdir, se eu não me engano. Veio o Almir também, que era do Santos. Mas, ô, RG, 2.8. Você gosta? Do quê? Na salada ou na pizza? Do quê? Aquele pimentanel. Ah, não. Não gosto. Não. Mas sensação, salvou a hora, não hein? Fica um gosto mas legal. Mas salvou aí legal, hein? Olha lá, olha lá. Nós estamos fazendo salada agora, velho. É? Pimentel? É. Salada de pimentel? De pimentel. Você gosta do pimentel amarelo, vermelho ou verde? Verde. Dizem que o vermelho é o legal, é o bonzão. É. Mas tem uns que são indigestos. Você fica conversando com ele durante muito tempo. É o verde. É o verde indigesto? É, o verde ele é um pouco indigesto. Agora vamos falar com alguém que gosta muito de culinária e entende pra caramba. Benjamin, qual é o pimentão, o que você mais gosta? É o amarelo, o vermelho ou o verde? Você bufou, pô. Começa a refugar, velho. Você bufou. Eu não gosto nem do amarelo, nem do verde, nem do vermelho. Você é gosta do azul. Ele gosta você não gosta de nada. Ele gosta de um pimentão azul. Pimentão, pra mim, é um negócio que poderia acabar no planeta, assim como o café e a manga. E o abacate. Café é o cacto. Você é louco. O abacate é da hora, café, manga é bom. Abacate, café. Manga geladinha, docinha, você é louco. Manga cigarro. Não, cigarro tudo bem que se dane. Não, cigarro, cigarro, beleza. O que tem que ver cigarro com isso, velho? Que tem que ver? Tá maluco? Tem gente que fuma que gosta mais de cigarro do que pimentão. Por exemplo, eu gosto de picles. Picles eu gosto. Picles. E pepino azedo. Pepino azedo. Aquele Hammer. Adoro, velho. Posso comer fresco, um vidro cara. Disso aí. Mas é engraçado, né? O Benjamin é uma surpresa. Cara, né? É estranho, velho. O cara odeia pimentão, mas ele gosta do picles. Ele gosta do picles. O bicho é estranho, velho. Isso é uma delícia. Sim, é uma delícia. Eu adoro picles, não tem problema nenhum. Você gosta de picles grande ou picles pequeno? Hoje você cismou. Qual que você prefere? Já que você adora tanto. Pode falar, velho. O grandão. Não, o pequeno, velho. O grande está louco, velho. É, vem o Novembro Azul agora. Verdade. Ô, velho. Nem fala, velho. Qual que é o bairro aí que você mora, ô Pimentel? Eu moro no... Vê se o Ben já acerta aí. O Dom Benjamino. É. Chamou de Dom, é legal. Jardim Dionísio. Jardim Dionísio. E já ligou, porque no dia que ligou... Dionísio até... Dionísio Azevedo. É um grego. Deus grego? É um Deus grego. E eu falei aqui no dia, lembra? Até que ligou o cara, não sei se é o mesmo ouvinte. E ele falou, pô, mora em Jardim Dionísio. Eu falei, porra. Aí eu lembro do Dionísio Sim, Azevedo. Claro. Aquele cabelão branco, aquele Dionísio vozeirão. Azevedo. Estranha, bom o filme, Casamento Grego? Bom. Bom? Um é bom. Nota sua... de 0 a 10. Na sua análise, ficava assim. É uma boa comédia, daria um 7. Nota de 0 a 10 pra Laranja Mecânica. 10. Pra Poderoso Chefão. 10. Scarface. 10. Era Uma Vez na América. 9. Poderoso... Só fala esses filmes Cassino. Que você gosta. Assim eu não assisti. Vou ficar devendo essa nota. Um ilusionista. Hein? Você é uma analista, uma comentarista, né? Uma crítica cinematográfica de que tem assistido o Cassino. Desculpa, falta gente. Grave. O ilusionista. Corinha do silêncio, desculpa. O ilusionista. Nota pro ilusionista. Ótimo, recomendo. Mas acho que briga para e passo com um grande mestre, que é um filme da mesma temática. Água para os elefantes. Não gosto do personagem do... Robert Pattinson? É, não gosto. Acho você acha ele muito ruim, né? Eu acho que ele e um Coney faz a mesma coisa. Um filme da vida... Caraca, um filme que o Mota falou que é o filme da vida dele, que ele chora quando vê. Um Tira da Pesada com o Ed Murphy. Que isso? Eu acho que foram filmes que representaram uma bons época, filmes, né? Né? Que tem tudo e uma nostalgia. Mota fala que ele assiste, ele chora quando ele vê. Sim, ele fala falar. Interpretação do Ed Murphy. Um bom divertimento pra tirar uma soneca. Nota do filme é Espera de um Milagre. Nossa. É isso. Vai falar em O Tira da Pesada? Posso ter só pra falar? O pai, é vocês triste, não deixaram eu falar? Ah, fala aí, Pimentão. Não é ali na Zona Sul, ali perto da estrada do M. Boimirim? Não é à toa que você é o Dom Benjamino. Ah, eles não deixam falar. Anos. Ah, 15 anos. Mas teve interferência. Tá parecendo o gol, tá parecendo gol anulado do cara lá. Não percebemos, né? Mas o estranho não teve interferência da TV. Não sei se é nostalgia minha, mas esse remake agora, não sei nem se é remake, mas esse Ghostbusters que fizeram agora, que porcaria. Na minha casa, você assiste esse filme 18 vezes por dia. Por quê? Por isso que eu tô falando, eu não sei se é uma questão de nostalgia. É porque mas eu achei esse remake horroroso. A gente eu não assisti tem uma ainda. Referência com o filme da nossa infância e quando você compara aquilo que te agradou e marcou a sua infância, você olha agora e não tem dá, o mesmo apelo. Né? O único remake que eu achei legal foi a Fantástica Fábrica de Chocolate com o Johnny Depp, que o Johnny bom. Depp tava psicodélico. O Batman também. Ah, não, mas não é remake, né? Batman não é remake. Batman foi uma outra proposta. Por exemplo, mas o... Resetar a história a maioria dos, a maioria dos remakes são horrorosos. O do Agente 86 tem que não mandar legal, prender não. Quem fez aquilo. Não, ridículo, né? É porque a gente tá acostumado com o seriado, né? Diferente, não, mas né? É incomparável. O Speed desculpa. Racer? Tem coisas que são... Mas então, o filme Speed Racer, o Dodô, é um atentado. Muito bom. Eu não gostei também, não. O King Kong é horroroso. Qual que é horroroso? Tá louco? O novo? O remake? Novo? Não, eu discordo. Aí eu discordo. Tem coisas que eu acho boas. O King Kong, e tem coisas... o último, né? Você tá falando o último, né? É. Não, RG, teve dois reworks, vamos dizer assim, não é isso? Teve isso. Aquele primeiro e depois o segundo mais recente. Legal pra caramba. Tá? Os 10, efeitos do filme é sensacional. 0 a 10 pra Último Tango em Paris, do Marlon Brando. 10. São filmes que têm uma estrutura narrativa e uma linguagem que são referência pra filmes que estão sendo feitos hoje. Né? Perfume de Mulher. Brando, Perfume de Mulher. Ninguém. Lindo, maravilhoso. Sociedade dos Poetas Mortos. 10. Good Morning Vietnã. É bom, hein? 10. Apocalipse Now. 10. Taxi Driver. Todos que você falar aí, eu vou falar 10. O Resgate do Soldado Ryan. Curto muito, 10. Platoon. Bom, né? Não, um 8. Crepúsculo 1. Não, olha, posso falar uma coisa? Odeia. O Iluminado, do Jack Nicholson. Assim, eu li Crepúsculo, vou admitir publicamente, li. Foi uma época que eu acho que eu tava meio afetada. Estava mal, hein? Psicologicamente, li não. Todos numa tacada. É. E hoje em dia eu me pergunto como é que eu li todos aqueles livros com tanto afinco. Tentando entender qual que era daqueles personagens. Mulher gosta de um vampiro, já reparei. A mulherada tem uma fixação por vampiro, meu. Começou uma frase, eu falei, será que ele vai falar isso? Também não achei. Fala, mulher gosta de um vampiro. Também achei, viu? Não, mas eu... Que vampiro gosta do quê? Eu cheguei à conclusão que o livro foi uma perda de tempo e o filme também. Só faz peso na terra, só. É. Ô, Fred. Nota para os filmes do Mazzaropi. Eu acho que eles têm uma representação importante na cultura, mas... Mas ouviu mais. Ah, mas, tem um mais. É, quando você para e pensa no momento de hoje, eles não fazem mais tanto sentido. Mas eu acho que eles são super representativos. Ô, Dodô, o pessoal tá me chamando aqui pedindo pra falar de futebol, pô. A gente tem que falar um pouquinho do líder. Propuseram a fazer. Então, desculpa, só por causa disso, vai ficar mais um tempo sem falar de futebol. Chups. Quem que tá subindo? Ele quer falar de futebol? Então, tá bom. Não. Teu mas filme... Ela ligou aqui, pô. Ah, então vai, fala logo disso aí, vai. Isso aí não. Pera aí. Isso aí o Cássio. Pô, Sombra, respeito o líder. Falando de time aí que é bom, não é time ruim. É. Fala aí o filme do Palmeiras, O Presidente Rico Salvou Minha Vida. Ô, meu velho. Diga aí. Amanhã é Grêmio, hein, cara? Na Copa do Brasil, você acha que o Palmeiras passa pelo Grêmio? Parece que o Palmeiras vai colocar um time do Grêmio não é reserva, muito bom. Hein? E o Palmeiras tem muitas reservas bons. Por mais que não jogue o time titular, eu acho que dá pra passar, sim. É, mas se for, olha, aquele time que jogou reserva lá que o Cuca colocou a RG contra o... Puta, eu esqueci a primeira fase lá. Antes dessa fase aí. O puta, Strongest. Time... Não, o Botafogo da Paraíba. O Palmeiras perdeu de 1-0 com o time reserva lá. Mas foi um aquele jogo foi horrível, hein? Não foi o Strongest? Horrível, e aquele time do Palmeiras era o reserva e não foi bem, hein? Domênico, na boa. O Palmeiras aí tem que fazer o que o Corinthians fez ano passado. O Corinthians, em determinado momento, ele abriu mão da disputa da Copa do Brasil, tanto é que ele doou a vaga pro Santos e focou no Campeonato Brasileiro. Doou, velho. Como se doou? Pato, doou a vaga pro Santos. Domênico, doou? Mas é verdade. O segundo semestre inteiro do Corinthians, ele não fez duas partidas tão ruins como fez diante do Santos. O campeonato inteiro, o brasileiro inteiro não fez. Isso aí foi medo fez. De apanhar da gente na final. Ele não, quem tá com medo é você, ô Mané. Sacanagem. O Palmeiras pega o Sport ele, domingo. Ele doou e foi campeão da Copa do Brasil. Não dá qualquer tipo de risco. Como assim não dá, Beijão? Você tá louco? Você está parado. Qualquer gente. Time dá risco. Que como não dá risco, pô? O Sport tá aí quase brigando tudo pra bem, não cair mas, time mas ruim, você não tá pode morto. Colocar que ah, já o ganhou. Tem que entrar amanhã, entrar e tentar ganhar de qualquer jeito. Que vocês estão loucos? Eu, elenco, tem que brigar pelos dois eu times. Eu acho que deveria jogar de igual para igual com todo mundo. Vamos eu parar acho, com essa acho que o Palmeiras poderia ganhar os dois campeonatos. Tem chance pra isso. Ah, eu acho que não tem vale a pena. Tem elenco. Sabe por quê, Domenico? Numa dessa, o Palmeiras ele passa, vamos colocar nessa situação. O Palmeiras passa, tá indo embora, Benjamin? Por quê? Onde você vai, Benjamin? Já vai embora, o cara? Meteu o Leão da Montanha, mano. É, saída pela esquerda. Não, pela direita. Não, mas enfim. O Leão da Montanha saía pela esquerda ou direita? Ele saía pela esquerda. Saída pela esquerda. Saída pela esquerda. A vinheta era saída pela esquerda. Não, mas ele sai pra qualquer lado. Sim, mas a vinheta... Se você pegar, tem desenho que ele fala saída pela direita e tem desenho que ele fala saída pela esquerda. Mas enfim. Domênico, o Palmeiras aí, ele tá com a chance muito clara de ganhar o Campeonato Brasileiro. Ainda mais se cancelarem de fato esse Fla-Flu aí e tiverem que fazer um novo jogo. É uma incógnita que pode acontecer. Mas hoje, diante do que aconteceu aqui, o Palmeiras ele tá 7 pontos do Flamengo. E se a gente parar pra analisar com relação ao número de vitórias, o Palmeiras tem uma vitória a mais, o saldo de gols também é muito superior ao do Flamengo. Então, o Palmeiras, ele tem aí fora os 7 pontos matemáticos, ele tem ainda mais duas, não é? Duas vitórias? Agora? É, até mais, se você parar pra analisar, duas vitórias. Tiraram a vitória deles e os 3 pontos, né? Então, eles estavam a 4 pontos, agora a 7. Então, mas vitória, como é que tava? Uma ou duas? Não, o Palmeiras tem uma vitória a mais. O Palmeiras, sim, ele tem uma vitória, ele tem uma vitória a mais. Ele, agora, né, porque... Agora ficou com duas. Não, não, agora ele tá com uma. Ele tava com o mesmo número de vitórias, só que agora com a retirada da... Não, perdão, ele tava com uma vitória a mais, porque o último jogo o Flamengo perdeu do Inter. E agora tirou a vitória, duas, agora, né? Agora o Flamengo, ele tem duas vitórias a menos. É, do que o Palmeiras, porque no último confronto, isso que eu falei, o Flamengo perdeu do Inter e o Flamengo ganhou do Figueirense. Vou te falar, essa derrota do Flamengo pro Inter, acho que deu uma brochada no Flamengo. Pera, mas é que tá. Só vai falar se deu brochada no próximo jogo. Mas é que tá, Não dá pra saber agora, hein? Analise o cenário. O Palmeiras avança diante do Grêmio, aí nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ainda vai estar focado no Campeonato Brasileiro. Tem o Sport. Mas, possivelmente, o Corinthians vai avançar diante do Cruzeiro. Por quê? Ué, o Corinthians ele é favorito. O Corinthians ele fez o placar aqui. Mas joga lá. Mas é que tá. Se o Corinthians avança na Copa do Brasil e o Palmeiras avança não podendo focar no Campeonato Brasileiro, aí vai ter que... Quer dizer, não podendo focar na Copa do Brasil pra priorizar o Campeonato Brasileiro, aí vocês vão ter... Não vai querer entregar o jogo de bandeja pro Corinthians. Não. Aí vão ser obrigados a colocar a equipe titular. Numa dessa, perdendo a classificação pro Corinthians, isso não pode afetar indiretamente a campanha dentro do Campeonato Brasileiro? Acho que não. É um clássico. Porque... Não, é um clássico. Mas o Corinthians perdeu pro Santos e não afetou. Mas é que tá, porque o Corinthians ele fez aquilo de... Não foi de propósito que eu não posso falar isso. Para, que mas propósito, doou mano. Doou a vaga pro Santos. Pô, esse papinho é furado, mano. Verdade, para. Doou a vaga pro Santos. Doou o quê? Doou. Perderam. Mano, fala, perdemos. Mano, não se submeta ao ritmo. Imagina. Para. Vocês perderam pros caras, velho. Fizeram um pacto pra ganhar o Campeonato Brasileiro e ganhou. Fred, para, opa. Um abraço pra você. Deixa o seu palpite. Palmeiras e Grêmio, quarta-feira, Copa do Brasil. Palmeiras e Grêmio, 3-1, fora o baile. Com o time reserva, hein? Não vai na torcida Estádio 97? Eu vou na torcida Estádio 97. Acabou a vaga, velho. Não, não acabou nada. Acabou nada, não. Liguei só pra isso, mano. Não, tem vaga sim, tem vaga ainda. Você ligou só pra isso, velho? Não, é pra falar com vocês, com certeza. Ah, bom. Mas se era só pra isso, você não falou logo. Tem vaga, tem vaga. Você deu um esporro em todo mundo, pô? Ia ficar chateado agora. Não, pô, vocês só falavam de filme, pô. Ah, mas ia ficar chateado, porque você falou assim, eu só liguei pra isso, quer dizer... Vamos te falar uma coisa, uma pessoa que não dá valor ao cinema é uma pessoa amarga. Verdade. Pô, eu tô com uma lista grande de abraço aqui, hein? Pessoal, putz, trampo, tudo... Ó, ele reclama da gente. Manda aqui o Benjamin. Ele vem essas porra de abraço. Agora cara. Vamos ser obrigados a ficar escutando você mandar um monte de abraço, mas, é isso? Mas quem não gosta de abraço é o Benjamin. Agora. Pô, RG, dá uma força aí, pô, ajuda nós. Então vai, acelera, velho. Vou mandar um abraço aí pro pessoal da CNS que tá escutando, pro meu irmão Wagner. O... Pô, meu irmão falou que você parece o Beisola da família, velho. Não entendi. O Beisola da... família. Desculpa a minha ignorância, eu sou... Quem é Beisola, velho? Beisola. Beisola. Quem é? Não sei quem é. Pô, coloca no Google aí que você vai ver. É igualzinho mesmo. Vou colocar. Não sei quem é, juro por Deus. Mandar pro pessoal da CNS aí, um abraço. É feio, Marcel, cara? É. E pro Michel lá daí. Não parece com você não, Dudu. Obrigado. Bora, valeu! Velho, e pro Alexandre... Ah, é pro inferno também. Valeu, valeu, cara. Obrigado. Falou, cara. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Olha, vou te falar, viu? Eita, nós! Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O Estádio 97. Que é isso, cara? Ah, tô tá falando mexendo, aqui. Tá mexendo, tá mexendo. Tá regulando. Alô, alô, alô. Bem legal, bacana. Olha aí. Silvano. Quê, Silvano? Eita, nós! Bom. Estádio 97 tem oferecimento da BV Financeira. É louco, amigo, não, deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3037888, 3037888, acesse BV Financeira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Tem mensagem já chegando através do nosso WhatsApp. Mande você também a sua mensagem. O número é 94-353-0150. Vamos lá, mensagens. E aí, galera do Estádio 97, quem fala aqui é Thiago Pavel. Eu tô ouvindo vocês diretamente de Paris. Domênico, seremos campeões contra todos e contra todos. Amanhã eu vou ao Parque de Princes assistir Paris Saint-Germain contra o Basel e vou levar o manto lá pra galera conhecer o campeão brasileiro. É nóis, vai palestra. O cara meteu uma mala ainda, né? Chique, tá meio desocupado em Paris. Chique. Né? É, meteu uma mala agora. Entendeu? Cara chique, velho. Mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Aí, pessoal. Aqui é o William Feitosa. Assisto vocês todo dia. Vocês são demais, hein? E vou dizer uma coisa, depois de ontem o campeão voltou, hein? David Neres na seleção. Vamos, São Paulo, ser campeão. É isso. Eita. Aí, um abraço. Viu? Mas eu vou te falar uma coisa. Não. É... Vou falar uma coisa, mas a alegria do jogo de ontem foi assim, quase compatível é de um título. Ah, é legal ganhar de, virada, depois de achar, que não iria ganhar. Ah, é verdade. Depois de achar que iria perder o jogo, que ia tomar chocolate. Pô, é legal pra caramba. É como se fosse um título mesmo. Porra. Sei lá. Vamos lá. Mais mensagens, vamos lá. Tem um ET aqui na linha. Fala, rapaziada do estádio, que é Tarcísio, palmeirense de Parelheiros. O mano tá falando aí que não iria comemorar esse campeonato. Ô, mano, seu trouxa. Nossa, você não vai comemorar esse campeonato mesmo, não, Paraca. Esse campeonato é nosso. Não vai comemorar esse nem nenhum outro. Não vai ganhar nada, é só boa. Chorar. Abraço. Esse ouvinte é sensacional. Ele tinha que ganhar prêmio da rádio. Prêmio. Ele foi bem, hein? O prêmio que ele ganhou foi se expor. Inclusive, de maneira vergonhosa, pro mundo inteiro ver. Não. É um cara de má índole. É um cara de índole duvidosa. Mas por quê? Ah, porque você vê que é um cara que faz com que os fins justifiquem os meios. O que importa pra ele é um interesse pessoal. Aí, não. É sim. Não, mostrou, foi isso que ele falou, mostrou não. Mostrou que é um sem vergonha. Juiz! É isso mesmo. Segue o jogo, sem falatório. Agora, sem falatório? E o Sombra compartilha comigo, ele consentiu com a cabeça. Consentiu com a cabeça. Quem consentiu com a cabeça? Eu não consenti nada, mas eu vou falar uma coisa. O mano pode ter razão. Lógico que. Pode ter razão de quê? Você conhece o cara da onde pra falar que ele é gente boa? Você não pode falar que o cara é uma índia, você tá louco. Acabou de ser extremamente agressivo contra mim, que sou um cara do bem. Tá certo? Ele não foi agressivo com você. Foi sim. Me chamou de panaca. Ele só falou que você não vai comemorar nada. Poxa. Ele fez uma piada. Coloca de novo, aí você vai ver que ele não falou. Chamou de panaca. Não chamou. E a parte que tava mais pesada a gente editou. Chamou. É que você tá surdo. Põe de novo que não chamou. Você precisa fazer uma limpeza, você precisa fazer a limpeza do ouvido. Não falou isso. Esse é o tipo de pessoa, Sombra, que quando vê uma velhinha. Deixa eu ver ele falar vê isso, uma velhinha saindo do banco. Chuta a bengala. Sacando a aposentadoria dela. Ela vai colocar o dinheirinho contado pro mês pra comprar remédio, tá certo? Nada a ver, custear um tratamento caro por causa de uma doença rara. E o chocolate pro netinho, aí que tá. E o chocolate ainda fiado, porque essa velhinha, ela deve pagar um tratamento caro, tá certo? Um tratamento raro. E a doença dela é degenerativa, ou seja, ela vai piorar a cada dia. Que horror, ela vai colocar. Começou a falar bobagem. Ela vai colocar. Ela vai colocar dinheiro no bolso, Sombra, e sem querer, ela vai deixar o dinheiro cair. Esse tipo de ouvinte estão é o dinheiro que vai... Domênico, você pode não deixa eu terminar? Mas há uma história. É uma explanação válida. Eu tô curioso então, com a história. Sombra, imagina, essa senhora com uma doença rara, tá certo? Não é possível. Uma doença rara e degenerativa, com um tratamento de alto custo, tá certo? Com dinheiro contadinho pra comprar remédio, porque ela não tem dinheiro pra lazer. Só tem dinheiro pra comprar remédio. A última vez que ela foi no cinema. Você vai ficar ouvindo isso? Nem lembra. É porque teve uma promoção de algum shopping que doou pra pessoas que tinham uma doença rara e degenerativa. Fazer o quê? Ele gosta? Aí foi a última vez que ela foi no cinema, acho que é coisa de 6 anos atrás. Segue o jogo. Então, essa senhora vai colocar o dinheiro da aposentadoria, o dinheiro suado e contado no bolso, e sem querer, ela deixa o dinheiro cair. O dinheiro caiu. Esse tipo de cara é o cara que ao invés de... porque ele presencia a cena, ele vê. Ao invés dele ir lá bater no ombro e falar, senhora, o dinheiro tá aqui, se a senhora precisar ainda de um dinheiro pra comprar um bombom pro seu neto, eu te dou aqui mais 75 reais. Não sei o que esse cara faz. Esse cara pega o dinheiro, Sombra, e vai gastar com prostitutas. Mentira. E com bebida. Mentira que o cara... Não. Gente, vai parar no bolso de uma mentira. Prostituta. Sim. Mentira que o cara é palmeirense. Esse tipo de ouvinte me lembra esse tipo de canalha. Sim. Ele, se fosse corintiano, até acreditaria. Mas peraí, pega o jogo. Ô, estranha. Oi. Você que gosta de uma crítica cinematográfica? O mano daria um bom roteirista aí. Nossa, muito. Ele não é não? Fala brilhante. A verdade. Ele Hã? Tem uma mente não brilhante, fala um desenvolvimento isso. De raciocínio. A mente dele é extremamente fértil. Fala não, não é fértil. Óbvio, não ele é fértil, do Mercosul, realista. Ele tem um desenvolvimento de raciocínio muito, muito fértil, muito bacana de acompanhar. Não, mas não é fértil. Porque é fértil, se você parar pra analisar, estranha, você que tem um quê de psicóloga, porque você é uma pessoa esclarecida e inteligente. Uma pessoa que faz uma leitura de um filme é uma pessoa que tem o poder aí de fazer certas... Acaba nunca. Não, mas é verdade, Domênico Gato. A pessoa que faz aí uma análise de um filme é uma pessoa que, geralmente, ela tem como característica ser atenciosa. Ah. E uma pessoa que consegue fazer uma leitura de um filme complexo é uma pessoa que pode ser também que consiga ler uma pessoa. Uma pessoa que tá na frente dela, ela possivelmente será bem avaliada por ela, que é uma pessoa que curte isso. Tudo louco. Fazendo uma breve avaliação desse ouvinte que acabou de nos mandar um áudio de forma grosseira, arrogante, e prepotente, foi, inclusive bem foi. Mal educada. Que chamou mano de paraca, eu ouvi. Você não acha, eu não acho que eu possa ter talvez um fundo de razão na minha explanação aqui com relação a ele? Olha, mano, eu não diria especificamente a ele, mas eu acho que se aplica a vários casos. Tem muita gente estranha nesse mundo aí que poderia caber nesse papel que você descreveu plenamente. Aí, ó, tá vendo? Então, olha, daqui a pouco, até o final do programa, diga, vai desenvolvendo uma análise da personagem Domênico Gato. Que personagem? Que não tem personagem, não, filho. Você vai fazer se fosse humano, era super fácil. Agora, não, mas tá louco. O fácil aqui é fácil. Aqui não tem personagem, não, filho. Não, o Domênico é muito aqui bacana. Aqui eu sou totalmente autêntico. É 100% autêntico. Obrigado. Já fez, Eu acho. Eu concordo que quando ele quer falar alguma coisa, o papo é reto aí. É porque obrigado. Você fica chamando de autêntico. É porque não é pra você que chega e conta quarta-feira à noite, chega lá todo suado. Fala, eu tava jogando bola, velhinho. As pessoas que jogam esse tipo de conversa merecem arder no mármore do inferno, né? Verdade. Olha aí, Domênico. Domênico. Aí todo lugar que acerpado. Eu não tenho nenhum menor problema. Eu não vou jogar bola faz anos. Curta, o cara chega assim. Você falou, tem que arder aonde? Tem que arder aonde? No mármore do inferno. O inferno não tem mármore, tem grafiato. Mármore não é céu, né? O mineral da conversa. É isso aí, não. O grafiato não é mineral também, é aquela massinha lá que o pessoal passa na parede. Nossa, mas é uma atrás da outra. Não acertei uma ainda. O mano entende tudo de minerais. De obra. É de obra. Você gosta de mármore, cara? De mármore? É. O mármore é legal, pô. Pra que apartamento do Domênico aí, acho que 80% do apartamento dele é mármore. Até que uma box do Domênico é de mármore, cara. Quem me dera. Olha, vamos trazer mais mensagens através do nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala, galera do Estádio 97. Aqui é o Brito, morador do Jaraguá. E eu tenho três certezas nessa vida. Uma é a morte. A outra são os impostos. E a terceira é que o São Paulo não cai. Um abraço, galera. Vamos, Tricolor! Você sabe que... Até ontem não ouvia mensagens assim. Né? Oportunista. As mensagens começaram a aparecer. Voltaram, né? Ai. Eu tenho um amigo que ele é muito São Paulino. E ontem ele ficava no Twitter assim, meu Deus, esse time vai me dar um AVC, eu vou morrer. Eu não tô aguentando. Aí quando acabou a partida? E aí, isso foi no primeiro tempo, né? E no segundo tempo, aí ele já começou a mandar mensagens positivas. E, nossa, isso aí, colocou a molecada pra jogar, que incrível. Cada jogo é uma final. E ele se reanimou incrivelmente, ontem, assim. Ontem, no intervalo do jogo, a sensação para o torcedor de São Paulo era a pior do mundo. Parece que eles reanimaram o time, né? Eu assisti o jogo. E afinal, eu juro pra você, a final era de sentimento de conquista de título. Nossa, a galera correu, parecia de campeonato. Mas pro São Paulo foi mesmo, como se fosse uma final de campeonato. Posso tirar uma dúvida? Por que que o Lugano tomou aquele cartão ontem? Ele reclamou? Ele foi mal. Ele não deveria ter feito aquele estardalhaço. Reclamou, né? Entendi. Oh, que absurdo. Acho que foi no meio de uma mamadeira e outra assim do bebê. Eu não me perdi nessa hora. Eu só vi o cartão ano depois, mas ele não tava jogando. Às vezes essa demonstração... Inclusive ele tá fora do próximo jogo. Excessiva, uma pena, né? São Paulo quer jogar pra torcida, quer fazer... É prejudicial, né? Acaba. Foi prejudicial. Mas eu acho que se o São Paulo encarar cada jogo agora como uma final e jogar sério como jogou no segundo tempo ontem, tem tudo pra sair dessa situação. Sobra esse comportamento. É lógico, precisam ganhar pontos ainda, né? Tem pontos a ganhar ainda. Mas só depende do São Paulo agora. Mas não, já dependia. já dependia. Mas é que o psicológico tava muito mal, né? Tá abalado. Acho que depois de ontem... Cara, faltam 7, né? São Paulo precisa de 2 vitórias, velho. É. São Paulo empatar até o final do campeonato, ele passou. E outra, eu tinha falado aqui ontem que o São Paulo tinha 3 jogos cruciais aí no Campeonato Brasileiro, que era contra a Ponte Preta, contra o América e contra o Santa Cruz. Tem 3 jogos fáceis. São Paulo agora, ele já ganhou um jogo que não tava na conta que poderia ganhar, que foi contra o Fluminense. Conta que o Mano pode até descartar. Na já descarta ele jogou o Fluminense como o São Paulo perdendo, né? Aquele sim, ganha, todo mundo colocava o Fluminense como favorito, Naquele joguinho ali, você fica assim, Fluminense fora. Não dá pra ganhar. Perde. Não. Aliás, a aposta era de que o técnico se despediria ontem, o Ricardo Gomes. Mas ele mesmo, na entrevista coletiva, ele diz assim. Deixou claro, lógico. Cairia ontem, né? Tinha consciência disso. Não tinha jeito. Vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp. Meu tricolor, não cai não. Nós ganhamos do time do tapetão. No sábado, na ponte, mete o monte. E no domingo que vem. Gambá vai se ferrar também. É o Doug da Vila Oliveira. Aí, mano, tirando as asinhas, hein? Não, e é um trouxa. Ricardo Gomes. Fora Leco. Ele precisa dar um F5 na tabela dele, porque pega os últimos confrontos de Corinthians e São Paulo. Pega os últimos 30. Nossa, 30? Pega os últimos 30 pra ele ver. Como assim? Que isso, 30? Pega os últimos 30. Não, não pode ser. 30? Vai ver a lavada que os caras tomam. 30 eu já não sei. Epa, 30? Velho, basta ver o número de vitórias que o Corinthians tem nos confrontos. 30 eu posso dizer com o peixe. Agora o Corinthians eu não sei. Também. 30 confrontos tá louco. Eu não sei, mas é que os últimos 4 anos pro São Paulo, especialmente, foram bem ruins, né? Os últimos 4 anos foram bem ruins. Não sei se são 30. Também não sei. Não, mas dá isso tudo de jogo, não. Acho que não, claro. Não dá, lógico que é. As caras são freguês. Não, mas olha. O som pra todo dia antes de dormir, ele olha embaixo da cama pra ver se o Corinthians não tá lá, velho. Isso mesmo, vocês tremem mesmo. Não. Era o bicho papão da vida do Sombra, mano. O Sombra abriu o guarda-roupa. Mãe, acho que o Corinthians tá aqui dentro. Não, mas calma, filho. Já olhei o guarda-roupa. Só temos gigantes. E mesmo assim, os gigantes a gente já venceu todos. Aonde, filho? Já ganharam do Chelsea em final do Mundial? Então chupa, mano. Chelsea é o São Caetano inglês, tá de brincadeira. Chupa, é verdade. O Chelsea é o São Caetano inglês. Você não sabe inglês. A alegria de ganhar do Chelsea na final de Mundial. O Chelsea, a hora que o Abramovich chegava e falava assim, vou embora, acabou o Chelsea. Legal. Chelsea, legal ganhar do Milan, aquele time decadente, tá quase morrendo. Não era decadente o seu Mané. Ah, é assim, sempre não foi. Não era decadente, sempre foi. Você é louco. Inclusive o Milan, cidadão. Era um dos melhores times da história do Milan, você é louco. E se você não se recorda, não foi nem o Milan que ganhou a Champions League pra poder estar no Mundial naquele ano. O Corinthians foi Olympique de Marseille. O Corinthians foi disputar o Mundial, mas que ganhou e também não ganhou porra nenhuma. Não ganhou o seu nariz, seu nosso cego. O Corinthians ganhou a Libertadores, o seu nosso cego. Por que foi o Milan? Porque houve uma manipulação de resultados ali e o Olympique de Marseille foi suspenso. E aí o Milan foi de convidado. Os caras ganharam de um time que nem era pra estar lá. Aí foi o Mundial com asterisco, Mané. Se ganhasse do Olympique de Marseille, Mundial com asterisco. Ia falar, mas o Olympique de Marseille é pouca coisa. Mas vocês ganharam do Atlético Paranaense, a final de Libertadores, vocês estão loucos. Mas antes a gente eliminou aqueles que eliminaram já vocês, River Plate. Imagina, não importa, a final foi com o Atlético. Antes do Atlético Paranaense, a final foi com o Atlético. Eliminando os dois que vocês nunca conseguem passar, inclusive, aqui, o Palmeiras vocês garfaram, e o River. Inclusive garfaram o Atlético Paranaense impedindo o Atlético de jogar na casa deles. Olha que vergonha, mano. Os caras prejudicaram os coitadinhos, Domenico. Nossa senhora. Ai, não pode jogar aí. Não pode jogar aí porque não tem o um número específico. Vai te catar, rapaz. Olha, vocês... Então, então, os Libertadores deveriam... têm asterisco então, e o Mundial também. Vocês também deveriam ter exigido jogar, então, no Parque São Jorge, quando teve final de Libertadores, né? Poderíamos mesmo. Porque o estádio porque de vocês estrutura. Era o Parque São Jorge. Ali tem estrutura, né? Mané. Então, exatamente. A casa do Corinthians é qualquer estádio. Corinthians... inclusive, o time mais vitorioso dentro do Morumbi é o Corinthians. Até fala hoje. Bobagem. Lógico que é. Esse, mano, não pode lógico ser isso. Isso não existe. Lógico que é. Existe. Pega o percentual de títulos aí disputados. Lógico que é. Que bobagem. Lógico que é. O Corinthians é muito mais vitorioso no Morumbi do que o São Paulo. O maior público da história do Morumbi foi do Corinthians. Inclusive, um dos primeiros títulos do São Paulo. Isso é. Um dos primeiros títulos do São Paulo foi dentro da casa do Corinthians em 31 contra o Corinthians. E depois, os títulos que a gente ganhou dentro de vocês. Como é que chama lá? Fazendinha. Poleirão, Fazendinha. Alfredo Schuni, respeito com o maior estádio particular do mundo, rapaz. O maior estádio particular do mundo, só que no mundo de Gulliver. A gente não precisou de governador, nem empreiteira pra montar, não, tá? Ali foi com o patrimônio, e com o suor do corintiano. Olha, não precisamos de governador nem empreiteira pra montar estádio ali, não. Cuidado com esse suor aí. Antigamente. Porque né? Se não pagar o estádio, o terreno todo... Agora lá, a gente olha, conta a fazendinha, com olha, vai quadra de bote, vai fazendinha. Vai nada. Vai tudo pro BNDES. Isso tudo. Não tá como garantia. Tá sim. Não tá, não. Você viu o contrato? Me contaram. Ah, te contaram. Aliás, me contaram muita coisa também que eu não posso acreditar. Você sabe, viu? Não, muito pelo contrário. É. Eu só acredito vendo, como diria o Silvio Santos. Deixa que o Moro tá vendo como que são as coisas. Se tivesse alguma coisa, eu tinha levantado o bagulho, João. Calma. Já tinha levantado. Calma nada, tá torcendo contra aí, ô trouxa. Ah, você não quer que levante o que tem de errado? Ué, eu quero, mas se tivesse alguma coisa, se tivesse lógico, então eu sou a favor da moralização. Então senhor juiz Sérgio Moro, eu gostaria que o senhor levantasse tudo de errado que existe no meu estádio. Ué, mas faz esse apelo. A partir do momento, peraí. Já existe há quanto tempo a Operação Lava Jato? Até agora não levantaram absolutamente nada do Corinthians e não vão levantar. Tem muita coisa pra levantar. Não, mas o que tem pra levantar são contra as pessoas. É. Pode levantar contra as pessoas e quem de fato for culpado tem que ser punido e responsabilizado. O Corinthians como instituição tem nada a ver com isso. Então chupa. Pra desespero de vocês. Desculpa, mas quando fala assim instituição, quem faz a instituição são as pessoas. Não, pelo contrário. O Estádio 97, o que que é? São as pessoas. Não adianta você ter um emblema colado na parede. Se as pessoas vêm aqui falarem bobagem, é o Estádio 97 falando bobagem. Mas não, aí você tem que punir as pessoas que falaram bobagens. Você não pode falar, o programa é um lixo. Não, o lixo é a pessoa que falou alguma bobagem. Se o programa estiver falando bobagem, o programa passa a ser um lixo. Correto. Então, mas você vai falar que todas as pessoas... Ele deixa de ser um lixo se ele não fala bobagem. Não, pelo contrário. Você não pode colocar como verdade do programa a opinião de uma pessoa só. Agora, a partir do momento que o programa ele tem ali como unanimidade uma determinada opinião, aí você pode pegar e generalizar. Não é verdade, é como qualidade. Não, desculpa, o Corinthians, ele nunca, no Corinthians nunca será pego, porque o Corinthians é o time hoje que é um exemplo para os demais. Meu Deus do céu. Ai, gente. Não é possível, né, Gabriel? Eu vi o exemplo lá. Ex-presidente não se bica mais com o presidente. Mas normal, isso chama-se democracia, Paquito. Como que é? Renovação e transparência? Isso chama-se democracia. A partir do momento que você quiser uma linha só atuando no poder, você vai morar na Coreia do Norte, Paquito. É, bacana. Democracia é isso. É exercer a sua cidadania e poder expor as suas opiniões. Democracia é ótima, principalmente quando você não tem um Trump concorrendo, né? Domênico Catar. Não é o caso do Corinthians. É ótima, desde que não tenha um Trump. Não é o caso do Corinthians. Passa pirulito pro mano lá, Domênico. É. Mais mensagens. Passar aqui. O pirulito em você. Ai, gente. Fala, amigos, aqui é Danilo, santista. Dá minha opinião aí em relação a esse negócio do Fluminense. Aí eu vou falar pra você, meu. Tomara que marque um novo jogo aí, meu. E que o Flamengo meta uns 10-0 no Fluminense. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, cara. O Flamengo é adversário direto do Santos aí pra pontuação. Mas eu, como santista, revoltado. Um abraço, galera. Ah, o Fluminense é muito mais concorrente do Santos que o Flamengo. Não, mas o Fluminense não é mais sombra. Não, o Fluminense tá abaixo do Corinthians. Eu acho tá que louco. O Fluminense... Desculpa, mas o Santos não tá, o Santos tá abaixo do Galo. Tá abaixo do Galo, mas o Santos ele tá mais próximo do Flamengo do que o Fluminense do mas Santos. Mas o Santos briga mais com o Galo e agora com o Flamengo do que com o Fluminense. Ah, tá olhando pra segunda posição, né? É. O Santos pega quem agora? Santos pega... Conte para o Jeová do Sem Parar. Santos pega Chapecó em Chapecó, pelo Campeonato Brasileiro. Broca, hein? E, porra! Apesar que... Mas a Chapecoense caiu muito. Mas eu entendo que a Chapecoense agora vai se estabilizar ali em 12º, 11º, porque para eles também cair, eu acho que não cai mais. Chapecoense tem 42 já. Precisa de mais uma vitória para não cair. Praticamente não... Chapecoense já... Já é disse. Fala aí, a briga já aí, se garantiu. A briga nem São Paulo, nem Cruzeiro. Eu acho que nem Inter, hein? A briga é quem cai é ou Sport, ou Vitória, ou Figueirense pra uma vaga. Sim, ou duas, mano. Duas, né? Não, Domenico, tem Vitória, Sport e Curitiba. São três times aí que brigam por uma vaga. Porque o Figueirense, na minha opinião, já vai cair. O Figueirense. Você acha que Figueirense? Qual que é a outra lá, mano? Coloco Figueirense, Santa Cruz e América como rebaixados. Quem que é o Eu acho que vaga? Vitória, Sport e Curitiba brigam por essa Curitiba? Última vaga. Curitiba? Curitiba caiu bastante. 39, Curitiba? O Curitiba tá com 37. O Curitiba fechou o paraquedas. 37 hein? Ainda corre o risco. Curitiba tá com 37 pontos. Se você parar pra analisar, ó, o Figueirense, que na minha opinião já tá rebaixado, o pela perspectiva. Na frente do Curitiba, eu pensei que tava atrás. Ó, o Figueirense ele tem 32 pontos, tá certo? O Vitória tem 35. O Inter tem 36, mas tá subindo. Se eles ganham, eles não conseguem passar, né? O Inter tá subindo. Você pega ali, ó. O Curitiba tem 37 e o Sport tem 37. Eu acho que esses três times aí... E pra falar a verdade, na minha opinião, em termos de... Não, o Inter eu acho que tá crescendo no momento que deve. E eu acho que o Inter vai conseguir escapar. Eu acho que essa quarta vaga, Domenico Gatto, vai ficar 80% por Vitória, cara. 80% se tivesse que apontar em termos aí de projeção no Campeonato Brasileiro. A tabela nem do Vitória... Nem Sport aí... nem Curitiba. Não, eu... Eles brigam também, não dá pra descartar totalmente. O que tá aí é que cai. Eu acho que do jeito que tá aqui, é praticamente 80% de chance de acontecer. No término do campeonato. O Figueirense, segundo o UOL, o Figueirense entra agora, já teria entrado até as 7 horas da noite, com pedido de anulação do jogo contra o Palmeiras. Exato, é, foi o que eu falei aqui. É, o clube alega erro de direito, ferindo a regra 15, por conta do segundo gol do time alviverde na partida vencida pelo Palmeiras. No lance em questão, Figueirense sustenta que o Dudu cobra o arremesso manual, posicionado lateralmente ao campo, e a bola toca o solo antes de entrar no terreno de jogo. Uhum. A sequência terminou no tento de vitória do Palmeiras. Caso o STJD acate o pedido, o Palmeiras terá os pontos suspensos na tabela. Então, mas essa alegação eu cabe erro de direito? Mas aí se fizer isso, gente, eu olha... duvido que não, porque o gol, eu vou o dizer gol foi coisa. Regular. Aí sim, eu acho que não, é não, mano, bizarro. Mas espera só um então, minuto. Mas o Bandeirinha não deu. Aí mas não é, tá. TV. Eles estão alegando um negócio não, que passou. Não, não é isso, Domênico. Não, eles estão alegando erro de direito. Eles não estão falando de, a respeito de interferência externa. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas erro de direito tem um monte de time. Não, não, não, não. Mas erro de direito, precisa entender se de fato esse erro que aconteceu pode ser interpretado como erro de direito dentro da regra do futebol. É, porque erro de direito é sim uma vertente para que aconteça aí a anulação de uma partida. Não. Eu não sei se dentro desse lance pode caber o entendimento como erro de direito. Agora, com relação ao lance do Fluminense com o Flamengo, aí é um outro, é um outro fora enquadramento. Da regra. Fora aí, da não, regra. Mas aí é um outro enquadramento. É, mas olha aqui, ó. O julgamento acontecerá por um motivo e outro por outro. Se o jogo do Palmeiras, os caras. Voltarem o jogo aí, né? No caso, não colocar os três pontos, Sombra. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, eles vão abrir um precedente muito complicado. Também acho. Porque o Palmeiras tem o jogo... O que me lembra mais claro agora é o jogo Palmeiras e Curitiba, onde o Palmeiras, aos 48 do segundo tempo, o jogo ia até os 49, RG, o Curitiba fez um gol com um ex-jogador do Palmeiras, que tá lá hoje, que é o menino que vem do Grêmio, esqueci o nome dele agora, me fugiu agora o nome do menino, fez o gol, que jogou até no Santos, RG, que foi emprestado pro Santos, lembra? Esqueci o nome daquele rapaz. Leandrinho. O Leandrinho pegou em posição irregular. E você olha lá em linha de impedimento, ele está bem à frente e fez o gol. E nada foi marcado, então o Palmeiras pode recorrer. Porque é erro de direito também? Ou não é um erro de direito? Erro de direito. Não, mas precisa entender o que é erro de direito e o que é erro de fato. Vou tentar pegar algum exemplo aqui na internet. Para que a gente possa passar a informação para o ouvinte. Mas é um erro igual. Não, mas não é, Domênico. Existe uma diferença. Erro de direito é um erro de fato é outro. O erro de fato não impossibilita, talvez, tá a aqui, chance ó. De você anular uma partida. O erro de direito, sim. Tá aqui, olha. Vamos destacar aqui para que haja uma compreensão boa aí. Né? O que é erro de direito, etc. e tal. Um erro de direito consiste no desconhecimento das regras ou na aplicação dessas regras de maneira errônea diante desse desconhecimento. Erro de fato consiste na falsa percepção de uma realidade. É um erro que recai na circunstância do fato, ou seja, você conhece as regras, mas por uma percepção equivocada da realidade, você aplica de maneira equivocada. É complexo. Eu acho que se encaixa mais uma segunda descrição. Muito complexo. Erro gente, de direito. Falando sério, porque ele convém, né, estranha? Mas peraí. Não, de forma erro alguma. De direito. Sim, mas sim. Assim, o árbitro no caso. Pessoal. Mas o árbitro. Nesse árbitro lance, o árbitro. Não, bandeira não viu. É o bandeira, mas né? Mas ele mostrou desconhecimento da regra e na aplicação da regra, é isso? Não, ele sabia não. Que era um impedimento. Ah, não, ele. Você tá falando com relação ao Curitiba ou com relação Flamengo, ao. Figueirense. Não, Figueirense. Figueirense, eles alegam que a bola saiu. O Dudu. Cobra o lateral. A bola pega fora. Mas ali precisa ver se a bola saiu inteira ou não, eu tenho minha dúvida. Não, a bola pinga totalmente fora. Não cai muito fora. Eu não lembro. Mas ele tem que estar totalmente fora. Não, mas tá totalmente fora. Se tiver um pedacinho dentro, ela tá dentro. Não, não, não, mas ele joga, ele arremessa totalmente fora. A bola quica fora e depois cai dentro do campo. Mas eu não lembro. Não, eu tô falando porque eu lembro, eu vi. Mas isso não me faz erro de direito. Então, mas é que tá, Sombra. Precisa ver o que de fato vai haver de entendimento dentro desse julgamento. Que complicado, porque hein? Quando o Dudu ele cobra. Mas aí abre um precedente de perigoso. Da mesma forma que tá abrindo um precedente perigoso no jogo do Fluminense. Mas com o Flamengo. Fluminense, exemplo, mano, tá fora da regra, você não tá entendendo um a coisa. De fato. Uma coisa é o juiz dentro do campo não dá e não vê um lance. Ele não viu o impedimento. É um erro. Ele não viu que a bola saiu. É um erro igual. Olha. É um erro igual. Erro de fato. Agora, o erro que é ter em televisão influenciando, ela não está na regra. É difícil. Aí sim é um erro que é... Desculpa, por todo... Olha, o Fluminense fez o gol, foi anulado, estava impedido, mas tem interferência de televisão. A regra diz que não pode haver interferência de televisão. Sim. No caso do Palmeiras contra o Figueirense, que é um arremesso de lateral e o Bandeira não viu e continuou, é a mesma coisa que um Bandeira não vê um impedimento e dá o gol, gente. Porra, como não? Bom, Não é possível. Aí vai abrir um precedente, RG, que todo mundo vai querer recorrer a todo o campeonato inteiro. Estranha. Porque erro estranha. Tem uma porrada de erro do campeonato inteiro. Sei lá, se o cara cobrou a lateral de maneira irregular, se a bola saiu ou não saiu, não sei lá. Isso é um erro de interpretação na hora do juiz. E não viu, acabou. O que vai se fazer, velho? É a mesma coisa, se o cara cobra o escanteio com a bola dentro ou fora daquela... Da marca. Daquela marca. Exatamente. É... E o que tem nem que cobra fora, hein? Porque essa coisa, cobrou errado a lateral, então. Mas o juiz ali na hora interpretou que tava certo. Por isso que eu sou a favor de ter o uso da tecnologia para suportar essas decisões. Mas tem que ter em todos os jogos. E a questão do desafio, erro. Ela é super agora, todos os jogos. Isso que a gente tá falando do erro de direito. E o erro de fato é, por exemplo, o Mano dizer que o São Paulo tem menos título que o Corinthians no Morumbi. Isso é um erro de fato com não, você. Eu falei em termos de aproveitamento. Isso é tão absurdo quanto dizer que tomar leite com manga mata. Não, muito pelo contrário. Se você for um cara imparcial, você verá aí que o Corinthians, em termos de aproveitamento de título disputados bobagem, ali, tem um bobagem, aproveitamento melhor do que o teu que clube. Bobagem, que isso bobagem, é fato. Que você tá falando. É fato. Nós temos 18 títulos no Morumbi, o Corinthians tem 12. Aonde, então é uma bobagem. Filhão? Aonde? E agora? Ele foi buscar, pra você ter uma ideia, ele não tinha isso como convicção, Domênico Gato. Ele foi buscar nesses sites de torcedores aí que omitem a verdade. Não foi buscar em site nenhum. Foi sim, você sabe disso. Sua consciência tá pesada, eu vejo no seu olhar. Verdade. Ele consegue. Meu Deus do céu. O bagulho é louco, mas Paquito. A mentira deve ser sempre combatida. Não, não, não. Inclusive... A mentira deve ser sempre lacrada num caixão... Viu? Ô, Domênico. Do inferno. Domênico Gato, isso pra você ver como ele, muitas vezes ali, ele falta com a verdade. Porque eu falei em termos de aproveitamento. O fato do São Paulo ter mais títulos no Morumbi não quer dizer que, em termos de aproveitamento, tem um aproveitamento melhor que o Corinthians. Se o Corinthians disputou 15 títulos e ganhou 12, o aproveitamento é lá em cima. O São Paulo disputou 30 títulos e ganhou 18, o aproveitamento é menor. Lógico. Agora vamos chamar é essa a proporção. É natural que o São Paulo tenha disputado mais títulos no Morumbi porque é o estádio dos caras. E é uma vergonha para os caras terem somente 6 títulos a mais do que o Corinthians por exemplo, lá dentro. O aproveitamento. O Mano tem um aproveitamento muito, muito grande no estádio. Porque a cada 10 vezes que ele fala 10 bobagens. Não, então pelo contrário. Então ele tem um aproveitamento de 100. Muito pelo contrário. Depende do que você está medindo. Não, conforme. Muito pelo contrário. Você está medindo bobagem. Eu acabei de dar uma jorrada de argumentos em vocês. Ah, sim. Lógico que foi. Para. Se for ver lá o São Paulo, eu acho que ganhou mais no Pacaembu que eles. Aonde, filhão? É, que eles chamam de estádio deles. Aonde? É o mesmo mal vencedor do Pacaembu. É, então. Ah, meu Deus do céu. Ó, vamos falar agora do Fricô. E é um bom momento, né, mano? Parou. Que agora eu tenho que falar um negócio sério. Vou falar um negócio pra vocês, rapaz. Às vezes, meu, eu dou um azar. Eu entro no banheiro depois do Domênico. Meu Deus do céu. O que que é isso, rapaz? Às vezes eu acho que vai soar até, vai tocar até a sirene aqui no prédio. Não dá mais. Tô falando sério, não dá mais. Ô, Domênico, presta atenção. Você nunca ouviu falar de Fricô? Se liga. Você pega o Fricô, você vai borrifar ele 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. É. E ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu juro pra vocês, eu juro. Tá ouvindo, Dodô? Eu uso e realmente funciona. Não é papo, não. O negócio é show de bola. Fricô. Pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro, hein? Borrifou, usou, bloqueou. É, vai lá comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. Fricô, amigo! Olha, e que bacana. Estranha, você tá sabendo aí do novo evento do Estádio 97, o Clube do Estádio? Tá sabendo já ou não? Estou sabendo. É? Vai ser legal demais, hein? Atenção, você que nunca teve oportunidade de participar de um evento do Estádio 97, ou você que já foi em algum evento, quer estar de novo com a turma do Estádio 97, no dia 19 de novembro vai rolar o Clube do Estádio 97. O que é o Clube do Estádio 97? É um sábado em novembro, como eu já disse, onde durante o dia inteiro os nossos ouvintes vão poder participar de um clube com muitas atividades. E ó, clube só pra nós. Clube só pra nós, vai ser legal demais, hein? Ó, então vai ter futebol de campo, vamos ter torneio de vôlei de areia pras meninas, a gente vai ter jogos de cassino da cassineira, você já brincou em roleta, mesinha de pôquer, blackjack? Pôquer. Mas amigavelmente. E assim, o teu marido? Joga pôquer. Joga pôquer, então vai ter mesa de pôquer lá pra gente brincar, vai ser legal demais. Videogame, atenção, vamos ter lá... estações de videogame, vai ser muito bacana também. São N atrações. Você gosta de cachorro, pets? Gosto. Gosta de cachorro? Tenho dois gatos e gosto muito de cachorro. Vamos ter um show de adestramento de cães lá, né? Na Alternativas Dog Show. que é maravilhoso. Sensacional. A maioria desses cães que você vê na televisão, adestrados, apresentados. Gente do céu, os caras vão levar lá os pipoca cães. Pipoca vai lá. Vai lá. Super vai famoso. Ser bacana demais. Então, você que gosta do estádio, gosta de um bom churrasco, porque a gente vai ter do meio-dia às 5 da tarde, churrasco com open bar. Olha que beleza, hein? Bacana. Legal aí é demais. Hã? Aí é justo. Aí é justo. Tá certo. Então, olha, churrasco, futebol, vôlei de areia pras meninas, videogame. E o esporte mais importante? Bocha. RG campeão. Um grande desafio. Você joga bocha, mano? Então, faz tempo que não, cara. Não, também faz tempo que não, mas bocha. Mas tudo você faz tempo que não, velho? Não, faz tempo, RG. Caraca, quer chegar como favorita. Vamos jogar bocha lá. Vamos lá. Então, olha, você que quer fazer a sua reserva e estar conosco no dia 19 de novembro, um sábado, hein? Olha que beleza, sábado! Sabadão. Você que tá no sábado com a gente no Clube do Estádio 97, que é aqui em Guarulhos, ao lado da Ayrton Senna, ligue agora e faça a sua reserva. Anote, 2896-4665. 2896-4665. Mas se eu ligar agora, são 7h15 da noite, tem alguém pra atender? Tem, liga lá na Lotus, liga lá 2896-4665, faz a sua reserva. E pra casais tem uma promoção muito bacana, hein? Muito legal pra casais. Você pode parcelar até em 3 vezes, aí fica mais fácil. 2896-4665, ligue agora, é o Clube do Estádio 97. Agradecer o apoio da Cassineira e também da alternativas.com.br. É, e nas redes sociais, as redes sociais é @alternativasdog, o melhor show de cães de todo o planeta, vai estar lá no Clube do Estádio 97. Vai ser legal, hein? Tá ansioso, né, velho? Ah, é legal, mas né, mas seja cara? Sincero, mais pelo futebol, pela bocha ou pelo churrasco? Por 3 motivos. É? 4 motivos, vai. Churrasco, a gelada, a bocha e os nossos amigos todos. É verdade. E o DJ Domênico Gato vai estar lá também com DJ super, Domênico Gato, um véio. Super set de samba. O pessoal nossa, vai gostar demais. Eita, é mesmo? O Domênico vai daquele jeito característico dele ou ele não fechou a roupa ainda? Não é ele que diz que é o profissional? Então. Mas ele vai vestido de Borat ou não? Vai ter que ir vestido de Borat, vai. Porque de vez em quando ele vai tocando assim nas festas, não é verdade? Maiara. Nota do Borat. Péssimo. Ah, você é louca, mano. Vou te jogar essa cadeira. É hilário, velho. Borat é demais. É hilário, Borat. Bruno. Não. Boa. Aquele filme Bruno também é da hora. Velho, a cena do moleque lá, que ele tá na esteira, mano, que ele trocou o moleque pelo iPod, velho. Puta, pô, é engraçado demais. Vocês não gostam de filme trash? Vocês não têm humor, não, hein? Não, gosto. Ben Stiller ou Adam Sandler? Ou você é uma pessoa que não ri? Ben Stiller. Se bem que eu não gosto daquele Trovão Tropical, eu não gostei, não. É o da guerra, né? Ben Stiller, ele faz comédia e ele consegue fazer uns filmes mais sérios também. Já fez também, é verdade. O Foxcatcher, que ele até foi indicado a alguns prêmios, ele teve uma atuação incrível. Pra quem viu o documentário e assistiu o filme, consegue ver a uma Fox super A Foxcatcher não foi o Ben Stiller, hein? Não foi? Foi o outro lá, é o que fez lá o Todo Poderoso, a parte 2. Olha, não foi o Ben Stiller do Foxcatcher. Mas quem fez o Todo Poderoso lá foi o Morgan Freeman. Você tá confundindo também. Não. O Todo Poderoso, o primeiro foi o Jim Carrey. Sim. Depois... Lá, acho que no 2 e no 3, foi um outro ator, esqueci o nome, que é um comediante também. Que faz também filmes de drama. Ó, você, por exemplo, se tivesse que escolher um ator pra cruzar nesse mundão aí, quem seria? Um ator? É. Um ator pra quê? Pra cruzar, assim, no caminho, não é cruzar... Não, cruzar pra apropriação. Pô, você manda uma dessa? Não, pra cruzar pra apropriação, já procriei, já. Não, cruzar assim na rua, falar, pô, esse cara eu gostaria de conhecer um dia. Que é o Steve Carell. Ah, então eu confundi, Steve desculpa. Steve Carell, My bad. Mas diga. É, foi mal. Eu acho que eu gostaria de conhecer o Jack Nicholson antes dele ficar demente de vez, né? Que ele... Porque ele tá demente? Então, saíram umas notícias falando que ele não tava bem, né? É mesmo? Eu acho que ele seria um cara legal pra cruzar no Starbucks. E a atriz, por exemplo? Também o Seu Jorge. Ai, a Helen Mirren, aquela que fez o filme da Rainha. Pô, mas tanta atriz mais gostosa, vai falar dela. Ah, mas eu não tô vendo gostosura, né? Tá vendo e brasileiro, qual seria? Um ator brasileiro que você curte, que você fala, pô, esse cara é bom. Eu acho muito bom o Caio Junqueira, ele que fez Tropa de Elite. Né? Ele é um veterano do cinema, apesar dele ser pouco conhecido nos outros meios, novelas, minisséries, mas filme, ele é um veterano praticamente. Aquele, né, que fez o da Compadecida, junto com o Matheus Nachtergaele. É bom também. Muito bom. Ele é bom também. Muito bom. Muito bom. Então vamos lá agora, vamos ao Momento Sem Parar, três ouvintes na sequência. É, o Momento Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, toca Asdrubal Sertanejo! Namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Olha aí, ó! É, o Domênico no Vila Country, velho. Domênico no Vila, oi. Domênico chega no Vila Country, ele abre um tampão, velho, faz um esquentar na porta. Eu já fui de comitiva. Você já foi de comitiva? É mesmo? Já. Eu dava aula de country. É você mesmo? Você dava aula de country? Dava. Mas é da hora, acho. Legal, acho é da hora o rolê. Não, no auge dos meus 18 anos, né, gente? Mas você ia pra Barretos, aí a porra toda. Ia, Barretos, Cajamar, você ficava americana. Muito louca, muito bêbada. Não, não curtia, ficava, os rodeios, porque eu era amiga mãe da galera, eu cuidava das minhas outras amigas, assim, eu não ficava muito louca, não. Sim. Mas eu me divertia besta. Não saía do Estância ali, pá. Eu ia muito no Amarelinho, lá em Ribeirão Pires. O Estância, a gente achava uma galera meio metida, que comprava aquele chapéu. Pô, Estância. É, era um metido. Pessoal. É, que era um pessoal que ia com as roupas mais chiques, com o chapéu mais invocado. Pô, mas vocês iam a com o quê? Com amarelinho... folha de samambaia no não, Amarelinho? Não, claro que não. Mas a turma era diferente. Quem que frequentava na época o Estância e o Amarelinho, diz claramente, o estilo das pessoas eram totalmente diferente. No Estância era os Paquitão. É, o Estância era os Paquitos, era a Vila Olímpia. Você precisa ver o Domênico quando vai no country, meu. Ele tem uma coleção de 97 fivelas, que é um absurdo. E a espora que ele tem? Ele lustra, inclusive. Ele lustra. E o berrante? Hã? E o berrante? É, e o berrante? Bocal de ouro, aquele berrante. Mas, ó, a fase da comitiva foi muito legal. Eu me diverti demais, foi incrível. A chance de você me ver com essas coisas que vocês falaram é a mesma chance de eu ser eleito novo Domênico. Papa. Não, não sei, você fala Domênico. Vai que você tá mais 14. Domênico. A mesma chance de eu ser o novo Papa. Nunca diga desse berrante, não tocarei. Não, desse berrante nunca tocarei. Não, diga, não diga. Não. Vai montar uma paroquiazinha vai chegar Papa ainda. Eu gosto de música boa, filho. Eu gosto de música. Música boa. Desse berrante não tocarei. Mas quando você fala assim, gosta de música boa, você ofende as pessoas que gostam de sertanejo. É uma impressão que a música deles não é boa. E que não gostam ofendi. De você. E não gostam ofendi. De você. Não ofendi, tem gosto pra tudo. Você não se sente ofendida dessa maneira? Presta atenção, tem gosto pra tudo. Eu acho que a gente tem que respeitar os gostos de todos. Eu respeito o gosto de todos. Albert. E tem certeza disso, porque que, afinal de contas você trabalha atenção. Com eventos, né, de música, etc. Você tem que saber todos os ritmos. Quando eu falo... Vamos lá. Quando eu falo música boa, é música bem produzida. Sim. Música bem feita. Mas olha a esse tipo do de Marcos música, Bellucci, esse tipo de música, gente. Desculpa, se você pegar um músico profissional e perguntar pra ele, não é uma música bem construída, bem feita. É uma música de fácil acesso para que o povo tenha uma aceitação mais rápida. Chitãozinho Chororó não manda bem? Manda bem, os Chitãozinho Chororó, eles cantam muito bem. Magoa. Mas a música não é bem feita, é isso que eu tô falando. A música, não é... Olha... Presta atenção, não é que é... Não existe música ruim, existem gostos diferentes. Sim. Agora, existe música bem produzida, mas bem você feita. Considera uma música ruim. Música com vários... com uma instrumentação boa. A métrica não é legal. É, mas exatamente. É isso, pega esses caras aí, ó. É Luan Santana, pega esses caras aí, ó. Henrique Juliano, tudo pega igual, Jorge é Matheus. Os caras têm as melhores bandas a favor dos caras, velho. Por exemplo, pega a você banda pega, olha aqui, pega a banda que os caras então têm. Então eu vou falar pra você, Paulo por exemplo. Fernandes, vê a banda da Paulo Fernandes. Vamos fazer o cara do YouTube entrou de guitarra agora na banda da Paulo Fernandes. É. Olha aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, não. Você pega, por exemplo, não vamos falar de sertanejo, não. Vamos falar desses que eles chamam de funk. Isso não é funk. Então assim, aquilo é uma música bem feita? Não. Ah, mas não dá pra comparar não é bem o acorde não, pera do sertanejo por que... com funk, velho. Só um minuto, vamos lá. Por que não é bem feita? Porque ela não é uma música bem produzida, bem construída. Ela não tem elementos musicais perfeitos. É isso que eu tô falando. Quem gosta não tá preocupado com isso, Domênico. Eu sei, mas é isso que eu tô falando. Eu não estou desrespeitando quem... Pera só um minuto. É o Mozart. Me perguntaram agora de música que eu desrespeito. Não tô desrespeitando, acho que tem gosto pra tudo. Tem gostos diferentes. O cara pode gostar do funk, ele pode gostar do sertanejo. Ele pode gostar, mas essas músicas que vocês estão falando aí... Bom é Cyndi Lauper que você gosta. Nossa, que construção musical. Nossa, que maravilha. Mas a Cyndi Lauper não dá pra comparar a Cyndi Lauper com esses caras que você tem. Olha uma mulherada aí que se não ficasse mas... pelada na frente do produtor, não. Nem põe a boca no microfone. Mas eu não falei de Cyndi Lauper. Cyndi Lauper é uma música de fácil aceitação também. É, você fala que aí é que tá, mas a Cyndi Lauper é uma música de fácil aceitação popular. Eu não falei em momento nenhum que a música é bem Benja, construída. Até o Benja mandando um SMS aqui. Você ouviu falar que a Cyndi Lauper é uma música de... Abaixar com pão. O Benja mandou aqui. Abaixar com pão. O Benja gostou. Olha, dessas... Nós temos ouvinte no ar. De heavy metal. Alô? Quem fala? Bruno. Ô, Bruno, tudo bom? Tudo. Falou também aqui esse aqui e o outro ali que adora sertanejo. Nossa, vai fazer agora, meu Deus, também. Ah, mas eu também não vou gosto. Falar sério, hein? Mas eu não gosto, também. Mas eu sei comigo, que as pessoas gostam. Vem comigo, pô. Mas não tô falando não que tenha é medo, ruim. Não. Tenha medo, tá não. Pelo não. Não tenha medo, vem junto, vem junto. É que é ruim. Vem comigo, se vem comigo, brother. Né? Vem comigo. Você não se sentiu agora nada, não tem nada ofendido. Não tem nada ofendido. E se ela quiser que, por exemplo, eu vou fazer uma festa, vou tocar na verdade, eu toco todo o sertanejo que ela quiser. Ah, mas o DJ não, que mas, toca, ó, dizer, no meu conheço mais do que os caras que faz. No meu casamento não tocou só sertanejo. Ainda bem, ainda bem. Tem que tocar de tudo um pouco. É isso aí. Base de energia na veia, tocou rock, tocou metal. Tá vendo? Ficou legal. Tá vendo? Então, é isso aí. Isso é uma boa festa. Alô? Alô? Quem fala? Bruno. Ô, Bruno, tudo bem? Ainda não. Tudo. Bruno do quê? Bruno Lima dos Santos. Lima dos Santos. Quantos anos você tem? Eu tenho 29. Você demorou pra falar, hein, velho? É, tá pensando no quê, velho? O que aconteceu aí? 2.9 aí, Gê? Como é que fica? Aí o Motinha que diz que gosta. Gosta do quê? Porque pra ele toda lima é laranja. E se é laranja, velho... Ah, sensacional! É com ele mesmo. Estourou. Trocadilho, nota... É. Dois! Puxador! Dois! Puxador! Você é o ouvinte, olha lá o ouvinte! Puxador! Não tem senso de humor, não tem, não tem, é ridículo! Puxador é ridículo! Pô, foi ridículo mesmo! Parei o carro porque eu tava rindo até agora! Olha lá! Aí! Se fosse o trocador aí, o mandava outra nota aí, o puxador! Também não bebe! Tem que mandar o cara embora, o cara que faz a boicote! Ouvinte. Tá louco? Chamou o ouvinte de fanfarrão? Não, olha aí, fui ofendido. É. Meu Deus. Tá tudo desnorteado. Qual que é o bairro aqui, aí, ô brother? Então, Beijão tá aí, tá? Não, Benjinha. Benjinha tá. Então, é Vila Silvia. Benjinha, Vila Silvia. Mas tá dando um choque no... Meu, ridículo. É igual. E qual que é o time aí, brother? Toco hino aí, é Palmeiras! Ah, pô. Meu Deus, é Verdão! Aí, isso é uma música bem feita, bem construída, ah, legal! É isso que é uma música boa, pô! Não é não, hein, estranha? É nóis! Isso é uma música sensacional, pô! Tá louco! Semana passada eu tô ouvindo todos os dias, eu não vi ligar outro torcedor senão do Palmeiras. Só Verdão, os caras todos sumiram aqui, fio! Sumiram? Sumiram, tão tudo com vergonha do time deles. Pode fazer a faixa já, velho? Não, calma, RG. Hein? Calma. Faltam 7 jogos aí. Os caras... Eu tô tão nervoso que eu tô falando com vocês, quanto eu tô nervoso pra comemorar esse título aí. É, fica calmo, velho. Mas fica tranquilo. Antes de qualquer coisa, tem o Grêmio aí, hein? E aí? É, então. Você acha que o Cuca vai de time reserva? Como é que ele vai? Então, Mistão. Ele vai com time reserva. Mas dependendo de como armar o time, dá pra ganhar. É que, assim, depende também do aspecto dos jogadores aí, se eles vão, que tem entrosamento também do time reserva, que eu assisti um jogo do time reserva também, e vi que não foi muito bem não, cara. Mas como vai estar o Gabriel Jesus, que já tá mais ali no ataque, já tá bem jogando, né? Uma coisa é você usar a base e botar algum, fazer uma mesclinha lá e fazer junto com o titular. É, o mistão. Verdade. Outra coisa é você meter 7, 8 jogadores né, de reserva. De uma vez. Aí fica complicado mesmo, né, cara? Olha, não, Palmeiras e Palmeiras. Eu tava até meio assim, porque assim, igual o Palmeiras, se acontecer alguma coisa com o Jailson agora, eu tenho até medo, cara. Porque não dá pra confiar no segundo goleiro agora. É. É, o pior quem, que não, mas é, o... Quem é o segundo... Não, mas o Prazo já tá treinando com bola, hein? Não, não, mas quem é? Se então, por incrível que pareça, o Prazo tá bem acelerado se a recuperação. Se sai o goleiro, quem é o outro? Ah, tava o Wagner e tem um outro menino lá. O Wagner. Mas tem um outro lá que tá substituindo também. Então, sabe o menino da seleção? Também devia pensar em dar... Não dar uma oportunidade, mas olhar com carinho pra aquele moleque lá, o que foi pra seleção, que treinou junto com o pessoal do Sub-20 lá, do Sub-20 não, das Olimpíadas. É, me fugiu o nome do goleiro agora. Puta, também, cara. É um alemãozinho. Daniel Fusato. Daniel Fusato. É, esse é o terceiro. É bom goleiro. Ele parece ser um bom goleiro. Vai ser um bom goleiro. Pra goleiro, os caras não colocam moleque muito novo, né, meu? É, muito novinho. Né? Ah, é difícil, né? É, esse é o tipo do jogador que só vai realmente na grande gelada, né? Quer dizer, não tem mais ninguém pra entrar. A última vez que entrou... Morreu alguém, vai ter que colocar ele, aí vai. É, a última vez que entrou um goleiro, assim, um terceiro goleiro que foi bem, foi o Marcão. Marcão. E entrou numa roubada, hein? Porque o Marcão pegou... Era quartas de final contra o Corinthians em 99... quartas de final de Libertadores. E aí o que aconteceu? O Veloso machucou, o reserva do Veloso... Era o Sérgio. Era o Sérgio, ele também estava machucado. E aí nossa, o Marcos teve que assumir o gol. Era o Sérgio, né? Coitado. É verdade, teve que assumir o gol o Marcão, e aí o Marcão pegou e aí não largou mais. Né? Sérgio, e que entrou e foi bem pra caramba, né? Foi. Olha, o Bruno, olha, sabe o Walter, o gordo? Sim. Sim. Tá no Goiás, né? É, não, tá no Atlético Paranaense. Não, ele saiu. Não, ele tá no Goiás. Ele, ele fez Goiás gol agora no. Ele pediu pra sair, Série B pra ser lá. Negociado. Peraí, já então, saiu. Então é outro Walter? Ah, pode ser outro. Porque o Walter, o gordo, tá no Goiás. Ele fez gol agora no final de semana. E tá gordo, hein? E tá jogando lá na frente agora é o Pablo. Acho que tá o André Lima lá ainda também. Mas Pablo, qual é a música? O Vartão pediu pra sair, já tem um tempo. E tá gordo o cara, hein, velho? É. Não, que ele arrumou confusão com o presidente do Atlético Paranaense. Que ele foi pra Curitiba pra ver o jogo contra o Atlético Paranaense. Ah. Aí uma torcedora falou assim, você posa comigo nessa foto? Aí a torcedora esticou lá uma faixa escrito Fora Petralha. Pura. E ele lá na foto. Ele, lá. Nossa, ele não viu. Velho. E ele lá na mas foto. Mas ele não viu. Ah, aí foi traído, hein? É. Não viu, Sombra. Aí ele falou, presidente, não foi nada disso. Eu nem sabia o que tá escrito na faixa. Porra, não aí foi... Putz. Aí a torcedora disse assim, não, viu sim, eu mostrei a faixa antes. Olha a torcedora ferrando o cara, hein? A torcedora tava lá, mas o cara que foi traído na que mico, hein, meu? Putz. Sacanagem também com o cara, hein, meu? Deixa eu falar pra vocês, esses dias aí, eu trabalho no escritório de contabilidade, cara, eu trabalho na área fiscal. Sim. E à noite, na hora de ir embora, eu me cadastrei lá no negócio do Uber e pra mim fazer o caminho de casa. Sim. Eu acabei colocando só pra mim, entendeu? Que aí eu venho de carro todo dia e faço. Nos dias que eu não vou pra faculdade. Eu peguei um cara e o cara falou assim pra mim, puta, mano, eu sou amigo dos caras, de um cara de lá, você gosta do programa? Eu falei, gosto. Aí ele falou, eu conheço o mano, cara. Aí ele falou, ele conhece, não sei de que forma aqui, mas ele conhece. Mas quem que é o cara? A gente sabe a forma. Então, é um amigo dele, puta, eu esqueci o nome do cara, mano. Ele falou assim, até o mano me mandou um abraço pra mim. Ele falou, deixa eu mandar um abraço pro Bruno Lima, hein? E levou um camarada meu. Quem que foi? O Dante, mano? Porque o Dante uma vez me mandou mensagem falando que encontrou um taxista aí. Um taxista não, um motorista do Uber. Era eu mesmo, era ele mesmo, Dante. Então acho que é o Dante, mano. É, foi o Dante mesmo. Conheço, o Dante é parceiro, mano. Sim. Que boa. Ele toma remédio, mas gente boa. Eu sou palmeirense, mas quem vou não te falar, um dos caras que eu gosto mais de ouvir aí, velho, é você é engraçado demais. Como se fala? Valeu. Ele é engraçado. Mano, é engraçado, velho. Eu não falo besteira, velho. Só falo as verdades que precisam ser ditas, cara. Você fala, cara, é o que eu falo, velho. Onde tem, ó, um corintiano e um... Oh, hoje fizeram uma pesquisa, eu ia até comentar com você e com o Domingo. Foi ridículo. Sabe qual foi quem ganhou em primeiro lugar o maior clássico brasileiro? Qual? O Grenal, cara. Ah, mas isso é coisa forjada, velho. Fizeram na churrascaria. A pesquisa, velho, foi feita na churrascaria Estrela do Sul. No centro de Porto Alegre, velho. Vai esperar o quê? Não, ridículo, velho. Mano, o maior clássico não é da América do Sul, velho. O maior clássico do mundo é Corinthians e Palmeiras. Ah, não tem dúvida. Não tem dúvida. Corinthians e Palmeiras, ele ultrapassa a rivalidade de Glasgow e Rangers. Participa, é verdade. De Penharol e Nacional. Concordo com o mano. De Atlético e. Rivalidade. Rivalidade é isso aí. É Palmeiras e Corinthians, velho. Rivalidade de Grêmio e Inter. Eu não queria falar, mas chega no buzidão do velho Palmeiras e Corinthians. É absurdo. Velho, rivalidade de Grêmio e Inter, com todo respeito a Porto Alegre, mano, mas. Não sai na bota, São Paulo. Não sai na bota. Tá, eu concordo com o Mano. Mas vocês são suspeitos pra falar isso. É tipo o clássico da Zona Norte na Varsa. Vocês tá são suspeitos. Você tá chamando aqui de Porto Alegre? Não é que é suspeito, ô Sombra, mas é o seguinte. Sai na rua no dia do clássico Corinthians e Palmeiras, mano. Vai, sai na rua lá no sul no dia de Grêmio e Inter. Mas vai lá. Não acontece nada, não acontece nada. Quantas vezes você foi pra Porto Alegre? Ah, eu já fui algumas vezes. Eu já fui algumas vezes. Mas assim, também contato no dia de jogo eu não tive. Mas é o que a gente vê, a mídia na TV... Mas quando, o Grenal é pra vir no sul, Corinthians e Palmeiras, a mídia começa a passar... Desde sábado, se o clássico é domingo, começa a passar. Corinthians é Palmeiras e Corinthians, velho. Não tem pra ninguém, não. E você assiste a filial da Globo no Rio Grande do Sul em que canal aí? Não, cara. Aí, ó, você tá vendo? Não, você mas não tá é. Pensando que eu tô querendo. Não... Tipo, não é que eu tô querendo queimar, mas é que eu acho. É muito diferente. Pra falar a verdade, os times do Sul não chegam assim nem perto do status que os times aqui de São Paulo têm, na minha opinião. Dá, são coisas totalmente distintas. Não, mas é diferente. Você não mede, você não faz essa medida trazendo de lá pra cá. Não é. Esse não é o termômetro. Rivalidade. É diferente, rivalidade. Mas na sua opinião, você acha que o Grenal é maior do que o... Não, assim, na sua opinião sincera agora. Na minha opinião sincera, eu não tô dizendo que Grêmio e Inter são maiores do que Palmeiras e Corinthians. Eu estou dizendo que, na minha opinião, o A rivalidade de Grêmio e Inter é muito maior. De Palmeiras e Corinthians não seja grande. É mais acirrada. Fizeram até um filme, meu. Com o Palmeiras, Romeu e Julieta fizeram. Quando os caras tiverem filme, mano. Quando tiver filme, beleza. Corinthians e Palmeiras. Cadê o filme do Grenal? Cadê? Dois gaúchos. Se você parar pra analisar. Eles fizeram. Corinthians e Palmeiras, ele é citado aí no filme Boleiros, ele é citado no Romeu e Julieta. Com todo respeito, velho, ao Inter e ao Grêmio aí, merecem respeito sim. Mazzaropi também fez o filme lá, o corintiano. Mas então, querendo ou não, cara, Grêmio e Inter merece respeito também. Deve estar entre os 10 maiores clássicos do Brasil. Mas, ó, o primeiro maior clássico do futebol brasileiro é Corinthians e Palmeiras, o segundo também, o terceiro também, o quarto também e o quinto. Mas concordo com o Mano, hein? A partir do sexto aí, mano, entra Fla-Flu, sucinto no seu comentário. Grenal... Atlético e Cruzeiro, Bavi. Mas do primeiro ao quinto é Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians é tipo concordo com o Mano. Vasco. Concordo com o Mano. Flamengo e Vasco. Sai na dedão da mesa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vocês estão viajando. Tem nada de mesma coisa. Acho que é. Tem nada de mesma coisa, hein? Eu sei. Na opinião de vocês, não. Na nossa, sim. Por exemplo, hoje você está com uma camisa. Vocês não vale. Hoje você está com uma camisa preta. Você vai lá no Sul, o torcedor do Grêmio, ele não bota uma camisa da cor do Internacional. Ah, põe sim. Não vai dar, não põe, não põe. Vocês estão falando? Eu estou falando bobagem? Bobagem. Então não põe sim. Os caras lá cansei de ver o Vieira vindo de vermelho aqui. Não põe. O negócio tomou uma expressão tão grande do clássico. Mas eu não uso verde. Acabaram fazendo até filme já. Você usa sim, você já veio aqui de verde sim. Mas essa questão do cinema... De desafio a pegar uma imagem minha com uma camisa verde. Tem sim, não tem. O Palmeiras e Corinthians... São Paulo hoje, eu tô de rosa. Mano. Aliás. Outubro rosa. Tô zoando. Mas aliás, a rosa é uma cor muito bonita. É bonita, fica bem, homens e mulheres. É uma cor muito bonita. Também. Mas você não usaria pink, gênero. Vai. O quê? Você não usaria pink. Não, só usaria como eu tenho. Pink? Eu acho mais da hora salmão. Agora, pink eu pink não dá, mano. Eu não tenho gênero. Eu não tenho assim, esse tipo de preocupação. Não, pink é assim, ó. Hoje eu quero dar, mano. Não. Ai, não. Mas, você usaria camisa pink? Lógico, não vejo problema nenhum, você tá louco? Meu, o cara que quer dar, ele vai usar verde. Mas usaria uma cueca pink, RG? Olha, aí não. Imagina, a gente vai pro motel de cueca pink. Cueca pink é a mesma coisa que calcinha bege. O problema não é usar camisa pink, o problema é o cara ter corpinho de Barbie. Esse aqui é parenta que quer dar. Aí o cara que quer dar, ele vai usar verde, ele vai usar azul. Corpinho de Barbie, que tem que se preocupar. Tanto homem quanto mulher, quem quer dar, dá. Gente, pouco importa a cor. Imagina, não tem nada a ver com a explica cor. Explica isso pro Domênico. Tá quem mim? Quer dar, dá, e não importa a cor. Viu, Domênico? O cara vai dar de amarelo, vai dar de azul. Gente, uma verdade universal. O Domênico, ele é muito fechado a isso. Não, não tem nada de fechado. Quer dar igual a chuva na descida, gente. Ninguém segura. Quando quer dar, ué. Domênico? Tem nada de fechado. Agora só tem que ficar atento se as pessoas percebem. Usaria camisa, né, cor-de-rosa, qual o problema que tem? Não tem problema nenhum. Usa nada. Então vou vir amanhã, outro dia, e vou vir com a que eu tenho aí. Duvido. Vem de rosa e faz um hashtag do outubro rosa. Vocês fazem uma imagem minha diferente. Vocês querem passar isso pro ouvinte. Querem passar pro ouvinte uma coisa que não vai passar, não. Ô, Bruno! Oi. Muito boa a sua participação, cara. Oh, mas só, eu quero participar do camarote VIP aí, hein? Ah, mas não, camarote único. Como chama? Assim, camarote único, torcida, estádio 97. E a mecânica é outra, a frase é outra. Puta, esqueci, eu cara, me participei. É, tá vendo? Fica zoando com todo que mundo. Quer? É, desculpa. Você quer o quê? Eu quero o quê? Participar não, do camarote único. Não, não, você vai no camarote único, ok. Mas em camarote único. Eu quero ir na, na. Eu quero ir na torcida do estádio 97. Boa. Oh, e outra coisa, eu queria saber. Será que um dia não teria... É muito difícil, eu já me inscrevi. Eu queria participar um dia com vocês. Eu acho muito louco o programa. Olha, cara, nós vamos ter em novembro a possibilidade de cada dia vir um homem, porque vai ser o novembro azul. Novembro azul. Novembro azul. Campanha assim como estamos tendo o outubro rosa. Já manda seu e-mail, velho. E aí a gente vai criar uma mecânica. Vamos criar uma mecânica aqui, né? E vocês saberão como participar. Mas façam como as mulheres, hein? As mulheres, todas elas estão trazendo comida pra nós. É, isso é importante, hein? Verdade. Senão, também... Pelo amor de Deus, agora vai ter que levar. E tem que seguir o padrão do bolo que eu trouxe hoje, hein? Exatamente, no mesmo padrão. Nota 10. É, nota 10. Bolo nota bom. 10. Da bolo, mamãe da... Bolo bom. Um abraço, porque o bolo acabou pra você. Tadinho. E acabou aqui o bolo. Podia só passar o endereço aí pra mim retirar lá? Rua Padre Antônio. Não, você não vai retirar lá, você vai direto lá. É, desculpa. Rua Padre Antônio Tomás, número 72. Aí quando você chegar, aqui é o 72, legal. Você entra, sobe o elevador e vai até o terceiro andar, lá é o camarote único. Deixa eu só anotar aqui que eu tô... É, seu nome vai estar lá. Sim, não, claro. A gente espera, fica tranquilo. Temos todo o tempo. Ah, tudo sossego. Logo assunto e falta. Tem problema. Tá estacionado aonde? Eu tô aqui na Penha. Penha? Penha. Que lugar da Penha você tá? ZL. Penha de França. Não, sim, mas a Penha deu... O Benja prefere a Lapa. A Lapa toda. Toda. Ele adora. Por ser bem longe. Oh, e outra coisa, só queria falar com... Não, você vai anotar ou não vai? Eu vou, já anotei já. Ah, já só queria falar pro mano pra ele parar de guardar esse rancor do Paulo Nobre, pô. Não, mas eu não tenho rancor, não, velho. Não tenho, não. É, o ódio é unilateral, velho. Olha, a gente não, mas eu. Não tem rancor, não. Não, mas eu não tenho rancor nenhum, velho. Tem uma mágica no time aí. Não, mas eu também acho. Mas se você amanhã entrasse no restaurante. Olha o tanto de torcida. Prepare e presta o que era antes dele: o marketing do clube e o que era todos. Como os. O Avante. Pega o Avante. Não, antes, mas o. Logo depois do Nobre, cara. Ô, amigão, inclusive o Paulo Nobre, quando ele era até hostilizado naquele primeiro ano de mandato dele, o Domênico vinha aqui, descia o pau e falava: Domênico, olha o que o cara tá fazendo pelo Palmeiras. Falei, um cara que colocou aí do próprio bolso, se não fisicamente, ele foi avalista em parte da dívida, mais de 100 milhões no clube. Falei, é um cara que tá fazendo alguma coisa diferente. Aí o Domênico tava puto e com razão também naquela oportunidade, porque o Palmeiras quase caiu. O Palmeiras quase tinha ido pro vinagre. É. Mas eu falei pra ele, eu falei, o Paulo Nobre, ele foi um divisor de águas na vida do Palmeiras. Porque se o Palmeiras hoje consegue caminhar com as próprias pernas e tem superávit, é justamente pelo fato do Paulo Nobre ter recomprado aquela dívida do Palmeiras e distribuído uns juros pro clube que não existe no mercado. É praticamente um empréstimo de pai pra filho. É, mas se amanhã você encontrar ele num restaurante, eu não sei se você vai lá e fala, vamos fazer ele amizade. Não, mas pelo contrário, mas eu não tenho ódio de ninguém. Mas eu acho que ele ia te olhar torto. Não, pode ser que olhe, mas aí é um ódio unilateral. De, tipo assim. Parte dele não parte de mim, porque eu acho que o Paulo Nobre tem todos os méritos em colocar o Palmeiras onde ele colocou. O Domênico ia fazer mais sucesso, você... Por mais que ele possa ter qualquer tipo de desavença comigo, mas os elogios que eu faço ele como presidente do clube, eu acho que ele foi perfeito. Inclusive, dos últimos anos, foi o melhor presidente que o Palmeiras teve. Ah, não adianta. Lógico. Só tem... Já rachou a amizade. Já rachou, acho que tem. Não, mas tem mais solução. Eu tenho medo do Palmeiras depois do Paulo Nobre. Hã? Não sei, eu tenho medo do Palmeiras depois do Paulo Nobre. Sabe por quê? Não, porque vai entrar um cara um próximo a ele. Um processo sustentável. Ele é um administrador. Não. Independente do ele colocou. Esse cara aí vai. Mas ele vai muito de acordo com o Paulo Nobre. O Paulo Nobre vai estar dentro do Palmeiras. Você tá chamando ele pau mandado? Não, não é pau mandado, mas vai entrar um cara da linha dele. Mas você pode ver, o que a oposição fez? Ele colocou o cara lá e a oposição falou, não tem como, cara. O Paulo Nobre vai estar dentro do clube ainda, meu. Ele tem um nome forte com a Crefisa, ele tem um nome forte com... Ele tá trazendo patrocinador ainda mais, ele tá... Eu vi que o Palmeiras vai fechar com mais um patrocinador grande, eu só não vi quem é. Inclusive, viu, amigão, o Paulo Nobre, ele foi, inclusive, aí, incitado por um imbecil lá que faz parte aí, um puxa-saco dele... Tá certo? Da diretoria do Palmeiras, que eu não vou citar o nome aqui, mas ele deve saber quem é, porque ele ouve o programa. Mas ele foi citado por essa pessoa. Porque o Paulo Nobre, contra mim, ele acabou sendo pressionado por causa desse cretino aí. É. Sim. É. Um dia todos saberão a verdade e terá um final feliz. Eu não vou falar quem é o nome desse idiota aí pra não dar moral pra ele, pra ele não achar aí, que mano. Ele é mais do que ele é. Eu não sou promover um dia de encontro com um final feliz no castelo da Disney. Tá, manda o convite do churrasco pra ele do estádio. Círculo de confiança. Ô, amigo, um abraço pra você. Tamo com um momento sem parar, cara. Tá. É Padre Antônio de Tomás, 87 ou 97? 72. Padre Antônio Tomás, 72. Tá, beleza, então. Falou. Tudo de bom. Obrigado, viu? Imagina, valeu, obrigado velhinho. A você. Muito bom. É, qual que é o horário? Só repete o horário, desculpa. 15 pras 8. 15 pras 8? Isso. Tá certo, então. Muito obrigado, viu? Alô, nada, velho. Valeu. Da hora falar com vocês aí. Eu gosto muito, sou muito fã de vocês. Muito cara. Obrigado pela audiência. Falou, aí. Velhinho. Valeu, cara. Um abraço. Cara. Um abraço a todos aí. Ah, tchau. Valeu. Tchau. Together, velho. Vamos lá, mais um ouvinte. Segundo ouvinte no momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, Domênico. Ah, é. Repara na construção, repara na produção. A chamada na viola. Repara. Tô reparando. A chamada na viola. Vamos se despedir de preconceito, gente. Olha que bonito. Olha aí. Você gostou? A gente tem que fazer. Tá legal, estranho. É da hora, mano. Essa é as músicas que fecham o show, ó. Isso aí é Jorge Matheus. Aí tá tocando no finalzinho que é pra sair pra final atropelo, de formatura. É. Mas aqui, na ficha tá Matheus e Cauã. É, Matheus e Cauã, é verdade. Não é Jorge Matheus, não. É isso você mesmo. Você errou certo. Uma, hein? Errei depois uma. De 200. Errei. Alô! Uma. É que o cara copia o Jorge Matheus. E fala! Fala, Dodô! Opa, quem é? É o Eduardo que tá falando. Eduardo, tranquilo, meu velho? Tranquilo. Eduardo o quê? Eduardo Viana. Viana, e quantos anos? 2.9. RG 2.9 hoje, é legal? Ah, eu vi quem? Eu vi a Cleusa, eu vi... Não vi a Ana não, velho. Sensacional! Não vi a Ana não. Hora 10. Tem uma Ana, boa, minha amiga, boa. Incrível. É? É boa? Super bacana. Legal? Bacana? Tô na campanha pra arrumar um date pra ela. Nota da sua amiga. Sua amiga não tem dente, meu? Não, date é encontro em inglês. Ah, date. Não. Ah, date. Eu entendi. Tô na campanha pra arrumar um dente. Ai, eu falei, mano, tá faltando pimô. Eu também entendi um dente. RG. Eu falei, também... nossa, desculpa, mano, vai continuar. Falei em idiomas. Eu também entendi. Você imagina a menina na banqueta. Não, imagina. Porra, mano. Eu já ia perguntar qual o time, né? Embora não precisasse. Ah, você não tem dente? Uma ela fala sarofa. Ela fala sarofa? Não, imagina. Sarofa. Fala super certinho. Ai, amigão, que time você torce? Simão. Oi, Sombrinha. Que time você torce? Palestra, Dodô. Ah, é nóis, Verdão. É nóis. Só Verdão. Te jurava tá que era o Simão. A amiga dela gritando na arquibancada, Dodô. Ah, Simão? Simão! Simão! Jamais. Simão! Ela é uma pessoa muito chique. Ela não vai no estádio, coitada. Ela não vai. Vai? Não vai, ela é muito chique, ela não vai. Mas ela é muito feia, ela é zoada assim. Não, não é. Nota. Mostra uma foto. Depois eu compartilho uma foto com ela dela, pra vocês verem. Legal. É pra você ter uma ideia. Tá trabalhando no México. Porque agora, a Thaís tá enrolando o mano. Ah, é a Thaís que tá enrolando o mano? É o mano que enrola a foto. Coitadinha, até onde eu sei. Eu já falei, vamos juntar, mano. Não quer. Ô, dona Thaís, tem que juntar. Quem gosta, junta logo. Não vem com essa historinha. Fica embaçando. Aí a amiga do México lá volta. Ih, ó, a menina arrumou um date aí. Deixa eu falar. A Thaís me escuta. Ô, Thaizinha. Ela ouve o... Relacionamento duradouro é aquele que junta. Vai por mim. E outra, juntou falei, é igual casar. Juntou, é. Você juntar muito, igual casar. Você joga água. É, cara. Eu vi um loft ali em Guaianazes, velho. Então, da hora, velho. Então. Um loft ali em Guaianazes, mano. Top, mano. Então. Mano, pra que lado fica Guaianazes? Zona Leste, mano. Opa, ZL ali. Dá pra comprar, né, mano? Opa. E aí, Eduardo? Imagina, sai de lá sábado à noite, Praça do Forró, ali em São Miguel. Pô, top, velho. Você tem alguém pra apresentar pro mano, caso a menina fique embaçando ele ou não? Ele vai encarar a Thaís de maneira séria, a gente vai ver. Não, ela que não tá levando a sério ele, meu. Tá pena isso, viu? Menino, olha, se eu tivesse uma filha, tinha que casar com o mano. Muito obrigado. Tô falando sério, hein? Agora que ele não anda mais com taco de beisebol, agora beleza. Ah, agora melhorou, mano. Mas tinha uma fase do taco de beisebol, aí não dá. Não, já o Benjamin, jamais. Ah, não. Louco Benjamin no trânsito, irresponsável. É, tá o Benjamin, ele tem brincadeira sem noção, cara. Brincadeira. Meio Joselito, mano. Cachorro faz xixi dinheiro, na cama dele, ele faz xixi em cima do cachorro. Mas e o dinheiro ele tem? O Benjamin tem dinheiro, pô. É, e daí dane-se o dinheiro. Dane-se. E o comportamento, não vale nada? Dinheiro não compra educação, cara. Educação? E o kit? Ah... Você viu que o Domênico, é tudo pra ele, é dinheiro. Dinheiro, o Domênico dinheiro, é mó. Lógico, é o Chique Scarpa do estádio. É dinheiro. Ô Eduardo, e o Palmeiras, já mandou fazer faixa de campeão ou você ainda tá receoso? Ô Sombrinha, eu tô com fé, eu tô botando fé, cara. Eu acho que esse ano é nosso e eu tô meio com o pé atrás só com a Copa do Brasil, né? Apesar dele estar no caminho do ano passado, aí vamos ver que dá. Eu não tô muito confiante nesse tipo de zero aí. Olha, o Palmeiras agora, ele tem o Sport, né? Não, tem o Grêmio, né? Não, tô falando campeonato brasileiro também. Tá bom. Campeonato brasileiro. O Grêmio, sim, outro campeonato à parte. O Palmeiras tem o Sport, o Flamengo tem o Corinthians. Lógico que, embora o Corinthians esteja mal, mas é... Por camisa, né? É, mas o confronto do Flamengo é muito mais difícil. É pior porque o Corinthians ainda tá vivo no Campeonato Brasileiro e tá buscando uma vaga no G6. Exatamente. O Corinthians tá onde, mano? O Corinthians tá na sétima posição. Empatado em número de pontos com o sexto colocado. Precisa ganhar pra entrar no 6, né? O Corinthians ele tem ainda interesse no Campeonato Brasileiro, ainda mais depois da abertura da sexta vaga, dando chance de entrar no Libertadores. Mas tudo vai depender, mano, do jogo de amanhã também, né? Se o Corinthians tem um tropeço assim, contra o Cruzeiro, ele vai ter que jogar as fichas aqui, né? Não, mas independentemente de qualquer coisa, Domênico, mesmo que o Corinthians avance na Copa do Brasil, eu não acho que o Corinthians vai abdicar do Campeonato Brasileiro, não. Nem pode. Porque a próxima fase, o Corinthians ele vai pegar possivelmente o Grêmio, se o Palmeiras... É, sair da competição ou mesmo. Palmeiras, né? É, e depois na final vem Atlético ou Santos, cara. Um dos dois vem. É difícil, né? Entendeu? Então é complicado, cara. Eu acho que. E o Atlético. Não pode abdicar do Campeonato Brasileiro, não. O Atlético que, de certa forma, pelo menos na fase de pré-Libertadores, já tá, né? Praticamente sim. Já tá lá. Até o Santos já tá. É. Vai chegar uma hora que o Atlético é capaz de meio dar uma desanimada no brasileiro e focar muito. Foca muito na Copa do Brasil. Ah, mas pra que ganhar a Copa do Brasil? É um título. E já entra direto, não é? Copa do Brasil já não vai direto? A Copa do Brasil garante a vaga direto na fase de grupos. Eduardo, hoje o Palmeiras abriu o quê? 8 pontos pro Atlético, é isso? 8. O Palmeiras deve entrar com time reserva, mas comenta-se que de repente pode entrar o Jesus pra jogar amanhã. Você é a favor ou contra? Ah, eu sou a favor, menina novo, né? É o que o Mano fala. Eu acho que tá com o gás todo, tem que botar pra jogar, tem... todo tipo de recurso pra se recuperar, não tem que ficar com o corpo mole, não. O Jesus tá suspenso? É porque ele tá suspenso contra o Sport e ele não joga. O Jesus é o cara que quer empatar o número de cartão amarelo com gol, né? Exatamente, é por isso que eu acho que ele joga. 9 cartão amarelo, 11 gols. Suspenderam o Jesus? Suspenderam por amarelo, Jesus, cara. De novo, né, RG? É. De novo, velho. Não, mas o Gabriel Jesus, cara, ele precisa parar com esse chiliquinho que ele tá tendo. Verdade, viu? Mano. O moleque tá muito mimadinho. Qualquer coisa ele levanta, reclama, alguém toma cartão pra reclamação. Alguém precisa conversar com ele, seriamente. Na hora que desembarcar lá pra jogar... Na hora que desembarcar pra jogar no City... O jogador Guardiola. Brasileiro, ele muda. Na hora que o jogador brasileiro entra numa partida dessa, não é, Domênico, não é ficar feio. Que ninguém joga chiclete no chão, aí se você joga... Nego fala, ele se policia, né? Aqui não, aqui é bonito. Aqui rolar no chão, fazer cera, reclamar, ir pra cima de juiz. Tanto mentalmente como fisicamente. Mas, né? o Sombra, aqui nem brasileiro, joga, não é nem todo brasileiro, mas tem uma parcela de brasileiro bem porco, né? Você joga as coisas no chão, joga sofá no rio, etc e tal. Aí, não é uma parcela, uma grande parcela, né? Exatamente, uma grande parcela. Aí quando o cara viaja pro exterior, ele não faz as mesmas coisas. Não vai, porque o jogador não reclama de nada, nem da reserva, de nada. O Gabriel Jesus, diante de tudo, por mais que ele possa ser considerado jovem, se a gente pegar a idade cronológica dele, falar, é um menino. Mas é um cara que já viveu muita coisa, cara. É um cara que já tá numa condição que hoje ele precisa saber que ele é o Gabriel Jesus, que ele vai jogar no Manchester City, etc. Mas, por exemplo, teve um jogo do Palmeiras contra o Grêmio, jogando em Porto Alegre. Tem uma cena que foi emblemática. O Gabriel, ele vai pra cima do árbitro pra reclamar e o Moisés meio que dá um chega pra lá nele. Eu lembro. O Moisés deu um puta chega pra lá nele e pegou e falou, vai pra lá. Vai agora, pra lá que você vai tomar cartão. Agora, o Luiz Fabiano... Verdade, mano, você tem razão. O Luiz Fabiano é macaco velho, não é? Sim. Mudou? Mas sempre foi torto, né, Sombra? Eu não vejo no Gabriel Jesus... Perfil, tem gente que é fio desencapado. Não, mas, Sombra, eu não vejo aí... Não vou dizer índole, porque índole é uma palavra um pouco forte pra representar o que eu vou dizer aqui. Mas eu não vejo no Gabriel Jesus o comportamento explosivo que eu vejo no Luiz Fabiano. Sim. O Luiz Fabiano é um fio desencapado como o Kleber Gladiador, sabe? Como esse tipo de jogador. Agora, o Gabriel Jesus é chiliquento, é diferente. É aquele cara que levanta e quer mostrar que é machinho, sabe? Já tenho pelos pubianos e quero mostrar que eu sou machinho. Sabe? É ridículo. Porque ele não é um cara maloqueiro. O Luiz Fabiano é maloqueiro. É. O Kleber Gladiador, maloqueiro. Maloqueiro. É diferente. Ô, Eduardo. E o Gabriel não é. Não é. Acho gente, eu tenho a impressão que falta orientação pro Gabriel Jesus. Será? Eu acho que é tão bem orientado, menino. Ele é, isso faz parte do... Tô faz vivendo parte, esse momento vai único. Vai tomar banho, lindo, moleque. Entendeu? Não, eu quero tomar banho. Não, o Gabriel Jesus, ele precisa saber que ele joga numa posição, Domênico, ainda mais pela habilidade que ele tem, que ele vai tomar muita porrada na vida. Ele como sabe. O Messi toma, ele como sabe, o Tevez mano. Toma. Não, mas é que todo tá. Mundo é... Toma porrada na vida, mas sabe, ele não pode revidar, velho. Quem tem que revidar é o volante do time dele e falar: pode deixar, Gabriel, que na próxima eu dou nesse otário. Mas é o momento dele, entendeu? Bom, é aquela, mas aquele... O Neymar não ficava no Caicai e depois foi amadurecendo. É, mas o Neymar. É o momento. A Neymar no último jogo teve até que ser substituído, né? É, porque ia dar xilique lá. Ele explodiu com técnico, então vai amadurecendo, é normal. Na mesma linha, na mesma linha do Gabriel Jesus, foi o Gabigol, e é igualzinho, é a mesma coisa. Menos, hein? Entendeu? Não, é. Gabigol menos, tava entrando nessa linha, é que foi embora. Eduardo, palpite. Oi? Palmeiras e Grêmio pela Copa do Brasil em Palmeiras. Sombrinha, antes eu quero ir na torcida Estádio 97. Ah, aí, ó. Tá vendo? É legal, hein? Torcida Estádio 97 é legal, camarote único é maravilhoso, você vai gostar, viu? Boa. Ganhou posso, tua vaga. Passa o endereço pra mim, o menino fez você repetir umas três vezes aí, mas por favor, Sombra. Vamos lá, Padre Antônio Tomás, tá. 72. 72. Isso. Joia. Como é, dizem os paraenses, 72. É, os paraenses são doces. É. A partir das 15 para as 8, tá bom? Tá, tá joia. Beleza? Bom jogo. Beleza. Bom jogo, viu? Valeu, Estranho. Obrigado, Sombrinha. Falou, Dudu. É nóis. Fera. Um abraço. Valeu, um abração. Vamos lá, último ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vai, Domênico Sertanejo. Vamos deixar tudo do jeito que tá. A gente se encontra pra depois amar. Ainda não posso ser teu por enquanto. Olha a Estranha, ela. Rapaz, ó. Curtiu, hein? Ah, tem festa que pede, né? Como é que você vai pular uma conexão com o seu par? Tem uma música assim, conexão, heavy metal, que não vai, né? O Domênico, ele tem um sertanejo contido. Alô? Dentro dele. Conexão. É. Não, mas eu não tenho nada contra o sertanejo, não. Não precisa falar que tem contra, tá vendo? Eu tô falando que ele tem embutido dentro. Mas não tem, eu não tenho nada contra. Mas se tivesse... Se visse as festas que eu faço de casamento... Alô? Ué, tem nada. Alô? Contra. Quem fala? Oi, Gelson Henrique. Gelson? Ô, Gelson. Gelson Henrique, é isso? Isso, tudo bem. E mais? Gelson Henrique? Borghetti. Borghetti. Três vezes sem juros. É, bem, três vezes, obrigado. E quantos anos você tem? Tenho 33. Ah, eu não vou falar que é a idade de Cristo. Gente. Nem eu que é a idade do médico, velho. É verdade. Ô, oh, velhinho, e tem o RG, 3.3 é legal hoje? É legal. Pensa, né? É legal, desde que... Desde que? Você não tenha Gelson no pé ou no braço, entendeu? Ah, entendi. Que aí, sensacional. Se você fica incomoda, dá coceira. Salvou. Ah, entendi. Gelson? É, quando você cai e quebra o braço ou a perna, você tem que usar Gelson. Gelson. Você usa Gelson. Gesso! E o que eu falei? É Gelson. O Gelson. Pensei que ia falar da menina do Borghetti lá. Não, eu, bem que eu gostei. Tá certo. E qual que é o bairro que você mora aí, velho? Eu moro em Itaúna, Osasco. Itaúna. Aí tem o quartel do exército, né? E o time? O Benjamin serviu todo mundo, velho. É. Verdão, Dudu. Ah, só tem Palmeiras, velho. É incrível. Um monte de modinha, né, mano? É só apareceram agora, hein, mano? Tava invernando há uns 18 só. Anos já. É, chupa. O pessoal carregou. E deve ser figurante também. Deve ser o Paulo Nobre contratou aí o call center pros caras ficar ligado. É. Figurante, mano. É, tem personagens ali, olha. Agora você vai brincar de ouvinte nome tal, é. A inveja. Ai, é muita inveja. É porque não rolou a folha de pagamento dos corintianos ainda pra carregar o cartão, o celular, etc. A inveja. Deixa eu tá ligando pouco os corintianos. Ô, velhinho, é verdade. E aí, cara, amanhã, Grêmio, você acha que o Palmeiras tem que pôr o time titular, time reserva? Time reserva, reserva. Reserva? Dane-se. Ah, já tá classificado pra Libertadores, né? E que se dane a Copa do Brasil, mas é um título, né, cara? Ah, não, prefiro ganhar o Brasileirão, que já tá muito. Mas se ganhar os dois? Ah, aí seria melhor ainda, então, né? Então. É só... Mas vai com o time reserva. Porque se passa pelo Grêmio, o Palmeiras pega. Tem semifinal e final, cara. Né? Não, é legal. Você é a favor de cair fora? Tem elenco. Tem elenco pra isso. Senti que o Domênico quer perder pro Grêmio. Muito pelo contrário, acabei de falar que é legal pra caramba. É. Sombra, imagina. O Palmeiras tem tudo pra levantar a taça do Campeonato Brasileiro. Mas se passa, aí tem que encarar de maneira... Não, eu sei, Sombra, que tem que encarar. Mas acho que tem que encarar porque todos os jogos tem que ser... Tem, é final do ano, cara. Gente, o presidente... Sombra, se passar amanhã, que é um jogo de... Você precisa de 1-0 só... E se tropeça pro esporte? Você é a favor de jogar a sério? Assim, mas se você tropeça pro esporte, depende também dos outros, se os outros vão ganhar. Se dá uma zica e o Flamengo ganha. Aí ele ficaria, teoricamente, a um ponto, não é isso? É, e aí? É. Aí abre o campeonato. É. Abre o campeonato. Mas o presidente, o presidente não tá pensando nisso. O presidente tá pensando que o Palmeiras tem que avançar em qualquer campeonato, que é grana, velho. Não tá só desprezando a Copa. Não é só desprezar a Copa do Brasil. Tá desprezando grana. É grana. Porra. Quanto que dá o campeão da Copa do Brasil? Ganha quanto? Junta tudo. Não ganha R$30. Não. A Copa do Brasil paga bem. Paga pra caramba. Vocês estão loucos. Paga bem. O cara é rico. Não tá preocupado com isso. Mas não é o... Mas, gente, vocês estão falando como se fosse... Pera só um minuto. Vocês estão falando como o dinheiro fosse do cara. Que fosse ele que fosse ganhar o dinheiro. Quem ganha é o Palmeiras, não é o Paulo Nobre. Conta PFPJ separada lá. Gente. É, uma hora essa conta chega lá. Não vou disputar isso, não vou disputar aquilo. E o Palmeiras tem uma folha de pagamento alta, hein? A folha de pagamento do Palmeiras é alta. Ela não é maior do que o do Atlético, é bem maior mesmo. Mas é uma folha de pagamento respeitável. Vê aí, quanto é o salário do Rafael Martins? Sobre eu não sei, mas eu acho que a folha do Palmeiras beira perto dos 10 milha. Opa, fácil. Deve ser mais um pouco, hein? Sombra, o Barrios ganha quanto? Vocês fizeram essa conta há uns tempos atrás, acho que bateu 10. É, quase 10. A do Atlético parece que passou de 10. Eu acho, se não me engano, o Palmeiras é o terceiro ou segundo elenco de que paga mais aí. Tá louco, meu. De folha de pagamento. Então precisa ganhar dinheiro, cara. Eu quero o Brasileirão. Não. Mas não tenha dúvida disso. Qualquer torcedor... Ah, isso é outra coisa. Se você tiver que escolher um campeonato... Com certeza. Agora, tem um detalhe. Seria pela primeira vez na história da Copa do Brasil que teríamos um bicampeonato. Ou seja, seguido. O Palmeiras faria a quarta taça da Copa do Brasil, mas seria um bicampeonato. Por que que nunca teve, EG? Porque há poucos anos atrás, se não me engano, 2013 pra cá, a Copa do Brasil ela é disputada por aqueles times que disputam também a Libertadores, né? Então, quando você vai para a Copa do Brasil, você vai para a Libertadores e não disputava a Copa do Brasil. Você não tinha chance de reconquistar a taça. Só que de um tempo atrás, acho que é 2003, 2014, aí você, os que disputam entram nas oitavas de final e tem a vantagem de disputar a Copa do Brasil e ganhar a Copa do Brasil. E é louvável que o torcedor do Palmeiras queira, lógico, o Campeonato Brasileiro. Faz 14 anos que o Palmeiras não ganha, é isso? O Palmeiras é 94 o último. 94. E 22 anos. Então é louvável que o palmeirense queira isso, lógico. 22 só. Como se... Não, 21, né? Vai, seria 22 se não ganhasse. Então, como se fosse ao contrário, vocês iriam querer a Copa do Brasil. É natural isso. Agora, eu tô dizendo, na condição do presidente, o cara não tá pensando nisso. Não. O cara quer tudo, quer paulista, ele quer Copa do Brasil. Forte, quer, lógico, né? Pra ganhar tudo, não, porra. É. Gelson, então deixa aí o palpite pro jogo. Acho que vai ser 1-0 pro Palmeiras. Tá bom, 1-0 tá ótimo, então, nós vamos embora. Quanto foi o primeiro jogo? 2-1 lá. Estádio. O Grêmio. Você quer ir na torcida do estádio 97? Aí ele vai, hein? Então você ganhou a tua vaga. Tem que estar 15. Pegou a última vaga, viu? Última vaga. Acabou, amigo! Acabou! 15 pras 8 na rua Padre Antônio Tomás, 72. É. Sobe. Padre Antônio Tomás, 7-2. 7-2. Pega o elevador, vai até o terceiro andar e desça no camarote único. Tá bom? Padre Antônio Tomás, 72. Beleza. Beleza? Beleza. Então valeu, amigão. Um abraço. Um abração. Tchau, até tchau. Mais. Tchau, tchau. Ô, velho, nóis. Esse foi o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. E eu troquei as caixinhas que eu tinha no meu carro do Sem Parar pelo novo adesivo do Sem Parar. E continuo com toda a comodidade do mundo e tranquilidade que o Sem Parar já tem. Mas agora, meu carro tá mais bacana. O pessoal do Sem Parar sempre manda muito bem, né? Porque com um único adesivo, você passa por pedágios e estacionamentos sem ter que se preocupar com moedinhas, tickets ou essas coisas chatas. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Fácil! Vai lá no seu celular, baixe o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br Isso é o sem parar. Moderno, está sempre à frente, é uma mão na roda na vida da gente. Sem parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Também Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos falar do Extra? Você merece abrir o placar com Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Sabe por quê? Porque amanhã é dia de jogo. É isso aí. É dia de chamar os amigos e a família para sua casa, tomar a Brahma bem gelada e ver seu time dar show de bola. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você? Hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Brahma. Presta atenção. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então você já sabe, hein? Você já sabe, hein? Escale Brahma para sua torcida e comemore. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. É isso aí, Narigudo. Vamos ver aqui umas mensagens aqui do WhatsApp. Umas mensagens que a gente não colocou no ar ainda, né? Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E aí, galera do Estádio 97. Aqui quem fala é o Turquinho da Freguesia do Ó. Vocês que falam que o Palmeiras ficou 20 anos sem ganhar título, que não sei o quê, não sei o quê, vocês estão tudo enganados. Ficou 20 anos juntando dinheiro para comprar o título desse ano. Certo? Chupa, Domênico. Chupa, Benjamin, seu bambino rustido. Aqui é Corinthians, é nós, mano. Nossa, viu? Chamou o Benjamin. Cara, velho. É? Eu, hein? O cara tá na maldade, hein? O cara tá no veneno, mano. É, o cara, veneno, hein? Cara mandou, é, o cara mandou bala de prata, hein? Podia representar lá o Benjamin e falar com o amigão, não é assim? É, né? Você podia quebrar. Não, mas o amigão, o Benjamin é corintiano. O Benjamin é corintiano, aquele é um pouco... Você pode ser mais convincente da próxima vez. Não, não, mas é verdade, é que o Benjamin não é tão enfático. Mano. O Benjamin é mais ponderado, ele é mais racional. Ele fala meio com vergonha, né? Não, ele é um cara mais ponderado. É normal, o perfil, mano, é que eu sou meio doido mesmo. Vamos lá. Muito boa tarde, galera. Eu sou Flávio Fernandes, aqui da Zona Norte, Tucuruvi, corintiano. Ô, Dodô, me diz uma coisa. Qual que seria a diferença do juiz... que houve uma palavra de fora, uma opinião de fora, e do Cuca que utilizou o ponto eletrônico numa partida. Um abraço, vai Corinthians, é nóis, mano. O Cuca foi vai punido por aquela atitude. É, e o Cuca não arbitra o jogo, né? Então tá respondido. Não, mas é uma interferência externa também, tá, o que não poderia acontecer. Mas né? O Cuca, ele foi punido. Não, por concordo, isso. Mas é um pouco diferente. Né? E aí, mas ele não tem nada a ver, viu, velho? Desculpa. Olha o que o cara suspense, tá falando. Né? O Cuca não... Mas ele devia ter pegado um gancho de dois anos, o né? O ponto que o Cuca tá usando pra falar com o seu assistente não interfere em nada na partida, velho. Desculpa. Esse Ué, interfere, cara, pode ser uma recomendação. Esse cara falou uma bobagem, desculpa. Não, foi bobagem. Ué, foi mas bobagem. Se o treinador... Mano, ele falou tá... bobagem, mano. Não. Falou bobagem. Não, mano. Não, pelo o contrário. O Cuca não interfere na partida como interfere. Juiz. Ou uma televisão pode interferir ajudando não, o juiz, não mano. Não interfere diretamente tá apitando o jogo. Mas aqui, o Cuca, ele pode passar... Apitando. O Cuca, ele pode passar pro auxiliar dele... Um posicionamento que talvez o auxiliar não tenha tido a percepção. O Cuca fala. Mas é tática gente, do time. Mas não é tática, cara. Domênico. A partir do momento que ele não pode usar o negócio, não ele pode, não pode usar, mas cacete. Ele foi punido. Mas a questão então, não é ele essa. Foi punido, a questão pô. Não é essa. A questão foi como é que não o Luxemburgo pode também. E o Ricardinho, né? Ué, então, mas o Cuca foi punido a questão no campeonato. Não é, a questão não é ser punido, só um Domênico. Minuto. É uma interferência externa. Ele é perguntou que o colocou como exemplo. Então, mas o Cuca foi punido. O Flamengo não foi ainda. Mas é que a punição foi branda. O Flamengo foi tirado 3 pontos, mas não significa que já tirou e acabou. Isso foi tem nada a ver. Vamos lá. O Cuca que ele devia quis ser dizer interrompido que... de trabalhar. Não, o Cuca foi, já foi... Não, falou bobagem. Não segue o jogo. Ele falou merda pra caramba. Ele devia ter ficado aí 2 anos, para. No mínimo, falou sem bobagem. Recurso, sem trabalhar. É, o que você... é isso. É. Aí depois não tem ante aqui. Interferiu, vai, segue interferiu. Aí, interferiu. É, oh, nossa, interferiu. Aí não tá enxergando o time. Tá vendo, né? Pessoas que é situação. Fazem mal pro futebol. Sim. Ô, mano, tira uma dúvida pra nós aí, velho. Como é que é ter 40 anos nas costas e nunca ter visto seu time ganhar um título de forma honesta, cara? Nossa! Aqui é o Marcos Moreira, palmeirense. Abraço aí pro galera da mesa, hein? Chupa, mano! Você poderia ser um pouco mais específico, porque todos os títulos que eu ganhei foram de forma honesta. Você poderia, tipo, citar um exemplo? Talvez o RG não deva ter visto o time dele ser campeão de forma honesta. O RG? Não sei, não sei. Você tá falando isso? Eu coloquei o RG como exemplo aqui. Não quis dizer que o RG não, nunca falou pra visto. Você. Não, mano. Não, pelo contrário, ele não foi direto. Ah, né? Não falou pra você. É, inclusive. Usou o exemplo errado porque sabe não, que nas não, costas não. dele não dá pra carregar a fama, né? Que tem. Inclusive, por exemplo, tem um título aí que o Zé Aparecido apitou uma final, inclusive o Corinthians era o adversário. Tá vendo esse papinho? Não foi aí, não foi dos títulos mais honestos que eu já vi. Ah, mano, para. E por exemplo, mano. Eu não sei quantos anos ele tem, ele deve ter em torno de 40 anos também. Eu queria perguntar pra ele como é que é viver 40 anos sem ter visto o time dele campeão do mundo. Eu poderia repassar essa resposta pra ele, talvez. Ele não aí, falou que time ele torce? Não, eu poderia dar essa resposta Palmeiras pra tem ele. 51. Eu poderia dar essa mas resposta o Palmeiras a ele 51. Fazendo uma pergunta nova. É, mas ele não é que ele não foi ele direto. Viu. Entendeu? Não. Mas não precisa ter visto. Não, mas uma coisa é não ver ganhar o título. Ele outra tem coisa é ver ganhar título desonestamente. Ah, então, aí não, é que tá. É por isso que o que ele disse aí, eu não sei o também. Vinte, é. O Vinte, ele falou não foi, aí. Ele não foi, talvez, aí explícito na insinuação que ele quis fazer. Mas eu respondi pra ele aí de uma é outra verdade. Forma, fazendo uma pergunta. Como é que é viver, sei lá, 40 ou 50 anos? Eu nunca vivenciei sem ter ganhado o Mundial. Deve ser muito tá triste, querendo cara. Dizer que o cara é palmeirense. É. Né? Não, lógico. Boa noite, galera. Aqui é o Silvio Ribeiro Bento de Jarinu, São Paulino. Jarinu, mano. Quero dizer que eu tô muito, muito preocupado com o Fluminense. Porque o Rodrigo Caio fez o gol, agradeceu a Deus. Então o Fluminense já está entrando aí com um processo dizendo que é ajuda externa. Então é bem provável que esse jogo seja no lado também. É verdade, é verdade. Abraço, foi boa, essa foi boa. Essa foi ajuda excelente. Externa. Não, foi boa. O ouvinte foi bem, foi bem, foi bem. Essa foi boa, hein? Para os nossos WhatsApps aqui do Estádio 97, você está no seu carro, está estacionado, está esperando sua mulher voltar das compras e de repente... meu Deus do céu, pancada! Vai ver lá quem que bateu na tua traseira. Como que é isso? Que bateram na tua traseira? Ah, você viu quem bateu? Ivete Sangalo, meu rei! Você deu sorte! A Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agradecer a presença aqui da nossa estranha, a Carla Cavalcante. Posso mandar uns abraços, recadinhos super rápidos? Pode. Primeiro, eu queria mandar um amo ele pro meu esposo, o Júnior. Júnior! Que ficou cuidando do bebê para que eu pudesse vir aqui hoje. Isso aí, hein, Júnior? É hoje, hein? Tomara, né? Um abraço pro meu amigo André, que foi meu suporte e apoio na minha vinda aqui hoje. Me indicou vários temas pra gente falar, etc. Foi super bacana. Amigo pros lixos, que são a turma dos meninos da faculdade. Pras lixas, que são as esposas dos lixos. E toda a turma do banco que falou que eu vi e queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. O que você faz no banco? Eu sou analista de projetos, trabalho com implantação de sistemas na área de finanças. Ah, então você não está na linha de frente lá, vendo tipo dinamite no caixa, essas coisas assim? Não. Dinamite não. No caixa. Nota rosa, essas coisas assim. Não tô, não. Mas tá no backstage. Tô trabalhando na área de suporte lá do processamento. Você que desenvolve cada vez mais a informática para que os bancários não tenham emprego, é isso? Pois é. Fazer o quê, né? Não vamos falar sobre outro tema. É, qual o próximo garanto tópico? O meu feijão, né? É, tô tentando fazer a minha parte. Entrei no ciclo aí das atividades que não sabe se fica, não sabe se vão, mas estamos todo dia. Se você trabalhar sem rádio, você desenvolveu o locutor robô. Não, de forma alguma, porque vocês olha são que maldosa, insuperáveis. Vocês são insubstituíveis, insuperáveis e pagáveis. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Desculpa se eu falei alguma besteira. Me imagina, esforcei pra não mais ser que chata. A gente, jamais. Muito obrigado aí pelo impossível, bolo também. Agradeço a sua mamãe. Agradeço, sim. E o bolo e os doces, né? É isso aí. A causa é super importante. Espero ter contribuído e vamos que vamos. Bastante. BV Financeira, crédito rápido pra usar como quiser. Ligue 3003-7888. Acesse BV Financeira.